pessoal, alcançando o achievement da sua 200ª. Olha só, se isso aqui fosse um vlog, ia aparecer lá o negócio do achievement. Mas não é, então foda-se. Bota o barulhinho, bota plim. E nessa semana estamos aqui para completar nosso ritual sobre a história de todos os beats de todas as gerações. E a última era, a era do foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Uma geração que nos conta muito sobre a superação do bullying. PlayStation 3, você é um vencedor. O Senhor da Eternidade. Agora que lançou uma nova geração, a gente pode falar dessa geração como se fosse nostalgia, então a gente pode gravar um programa. Com certeza. Caralho, clássico. Mas também a nova geração é a geração do Jonathan, né, cara? É verdade. Não, essa geração é a geração do Yud, né, na moral. O Loop Infinito! Eu sou o Loop Infinito. Pessoas, vem aqui em casa comer um peixe. Vou fazer um peixe aqui em casa. Tô aqui bebendo um vinho. Vai ter Game of Thrones aqui em casa. Por isso que eu tô falando. Vamos fazer Season Premiere. O Daigo! Satanás me chama, é isso aí. Caralho, Daigo, tá muito depressivo, cara. Daigo tá com depressão. Caralho! Voz zoada. Eu tô legal, cara! Cara! O Killer Asus! A geração que eu mais comprei jogo oficial e a geração que eu menos joguei os jogos oficiais. Clássico, né? A única geração que eu comprei jogo oficial. E muitos outros participantes que apareceram do nada ou não. Razoada essa. Eu fomos também estrelando Mr. Tico. E nessa semana vamos dar as mãos e enfrentar o grande chefão final. A era da internet, do DLC, da importação, dos sensores de movimento, da destruição dos sonhos, do Netflix. Da luz vermelha, da luz amarela, da luz azul. Cara, eu diria que geralmente é do Netflix do YouTube, que é a única coisa que eu tenho usado agora. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Ximenes. Ximenes. Ximenes. Ximenes. O trapalhão é a luz azul. Agora tem que escolher parar de rir. Senão pode ficar maldado. Ai, caralho. Eu não devia ter dito isso, não. Aí, ó. Tá rindo ainda. E vai por muito tempo tudo ainda. Isso, tudo isso é material. Caralho, muta aí, cara. Parou. Acho que ele mutou mesmo. Não, puto não, filho da puta. Ximenes. Suas putas, suas vadias, pois essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. Eu gosto de jogos, edição 200! Eu! Pô, maneiro isso, cara. Enfim, essa é a edição 200, mas os e-mails são referentes à edição 199. É nada, é referente a um monte de merda. Tem nego pedindo... É referente a várias coisas. É referente a puta que referente te pariu. Tem nego pedindo conselho de faculdade o caralho. Caralho, cara, a galera ainda pensa em fazer faculdade, essa merda dá futuro não. Dá futuro não, né? Não, dá sim, gente. Assim, hoje, inclusive, é que dia, Daigo? Hoje é dia 15 de outubro, também conhecido como aniversário da minha mãe e também conhecido como o dia do professor. Dia do professor. Aê! Parabéns, Dona Rode. A gente tá aqui, né? É, você, né? É, você, eu tô aqui porque eu sou vagabundo mesmo. Meu pai é folga lá no trabalho. Eu tô aqui porque quinta-feira eu não trabalho. Não, porque o Baer agora é professor, não sabia. Eu é folga. Como ele trabalha na PUC, a PUC que ninguém trabalha. A PUC para, a PUC para! Mas mesmo se fosse dia de branco, já são 4h15, o Baer já estaria em casa. Dia de não, branco, cara. Eu entro tarde. Eu entro tarde. Dia de... Ele entra tarde. Dia de branco é um termo muito filho da puta, cara. Não, é um termo filho da puta porque ele é baseado no dia de vestir branco, que era segunda-feira, na Marinha. E na Marinha, todos vestiam branco na segunda-feira. Pois... Maneiro que hoje em dia todo mundo veste branco todo dia na Marinha, né, cara? Porra, na Marinha, no Candomblé. É, caraca. Que... Na Lapa. Primeiro e-mail! Ah, deixa eu ler aqui essa porra, que tem tempo que eu não leio o e-mail. Vai e lá. É pequeno esse, eu tô preguiçoso. Raziel 5K para Eu Gosto de Jogos, 9 de Out. Foda o cast 199, eu pessoalmente prefiro o Aladins do Super Nintendo. Aliás, esse pai é bem ceguista, hein? Tem que ver isso aí. Porra, moleque, aí. Chupar a buceta e foda-se, moleque. Tem que ver nada, a gente chama ele porque ele é ceguista. É, porra, tem um monte que é o contrário. Entrei no site depois de meses pra ver como tava e vi que ainda não colocaram uma lista dos episódios no lateral do site. Que cocô, hein? Aquela playlist é zoada e só tem até o episódio 48. Queria ouvir os episódios antigos, mas ir voltando página por página é foda. Pensei nisso. E um pouco... Peraí, deixa eu rapidinho. E um pouco menos trágico do que isso foi a derrota da nossa seleção, 2-0, Chile. Ah, já até ganhou. Cara, olha só, tem uma parada chamada Feed, que você... Tem um monte de programas que você instala no seu telefone, se o seu telefone não for igual ao do Mamute, que é aqueles V3 ainda, né? Se for qualquer smartphone assim, aí tem uma parada feed que é irado. Tu baixa tudo lá, tu não precisa entrar em site. É o motivo pelo qual essa porra dessa playlist... Cara, eu fiquei 2 anos convivendo com um nego filho da puta reclamando que o feed só tinha os últimos 100 episódios. Aí eu consertei aquela merda, agora tem tudo no feed. Aí vem um cretino me falar que a porra da playlist... Cara, eu vou tirar essa porra de lá. Não vai ter nada mais. É melhor, né? Vou tirar agora. Sabem reclamar. Caralho, como é que eu vou saber quando sair episódio novo? Será que a gente posta no Facebook? Será que posta no Twitter? Será que... Ainda tem Twitter? Tem, amigo. Claro que tem. Eu posto direto. Cara, eu sou o deus das mídias sociais, mano. Mas não tem mais Orkut! Mas nunca teve, né? O nosso nunca teve. Então, deixa eu ler o próximo aí, desse rapaz que não tem um nick de CS. Senhor da Eternidade, Wilson, por favor, faça as honras pra esse rapaz. Puta que pariu, vamos lá. Meu gato pôs um ovo. Dakimakura. Dakimakura. Claro que é Dakimakura. Dakimakura. Dakimakura. Okay. O Dakimakura. É muito foda, porque o meu estagiário, ele, a gente falava, não, aqueles travesseiros e tal lá, e ele, porra, Dakimakura, eu. Ah, cara, qual é o nome do seu estagiário? Qual é o nome do seu estagiário? O nome do meu estagiário? Porra, é Gabriel. Ah, então não é. Que pena. Porque podia ser esse cara aí. Não, não é, não é. Eu li o e-mail aqui, não é. Não, mas enfim, deixa eu ler essas bucetas desse garoto. Seus namoradores de travesseiros de waifu e o que diabos é waifu? Você não sabe a resposta, é melhor você ficar assim. Waifu. Aqui quem fala é o Dakimakura. Ou só Dakimakura Jr. mesmo. Escuta seu cast há pouco tempo, encontrei nas minhas andanças de internet e descobri que fizeram engenharia da... Todo mundo! O Daigo é engenheiro de computação, fraternidade. Quero fazer essa faculdade. Mamute. Mamute é muito engenheiro. Bode. Porra, bode. Bode, pombo. Ah, isso aqui não vazou do Tanguinha, entendeu? É, pode crer, isso é verdade. Isso é lição mesmo. E aí que pergunta, ela, a engenharia da computação, se foca mais em hardware ou em software? Sabendo que eu gosto mais de hardware, eu também gosto de programar. E cadê os pontos de interrogação, meu filho? É, vou fazer engenharia, não preciso saber essas porra mesmo, não. É, inclusive estou fazendo um curso de C++ ou C#, é isso? C++. C# são 4+, é mais, aí fica um tralha. Caralho, sério? Eu falo pros alunos que é isso, não sei. Se você é, faz sentido, cara. C++ superscrito com C++ subscrito. Eu falo que é por isso, que são 4+. Que nó na minha cabeça. Já sei até fazer Hello World, fuck yeah! Mas esse tá aí de à toa. Opa. Eu gosto mais de hardware. Então a engenharia foca mais em o quê? Finalmente um ponto de interrogação. Senão, que faculdade eu deveria saber? Ah, nem precisa ler. Ah, olha só, cara, tem um mito foda dessa porra de falar que engenharia de computação tem um foco maior em hardware, ao passo que a outra, ciência da computação ou alguma variante desse nome, se foca mais em software. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito dentro da porra do mito do engenheiro de capacetezinho de proteção individual mandando na obra. Não tem nada a ver também essa porra. Não é só isso, é mó lenda do caralho. Você tem que ver a ementa no curso que você quer fazer. Aqui no Rio, eu sei que a ementa da UFRJ não é focada em hardware, a ementa do Infinet não é focada em hardware, a ementa do IME não é focada em hardware, e a da PUC também não, né, Baer? Na PUC tem muito pouca matéria de hardware, mas você pode pegar as matérias do curso de elétrica. Então, você aí... engenharia elétrica te dá uma base maior em hardware. Mas o mundo hoje, cara, eu acho que tá voltando mais ao foco em software e firmware, os sistemas né? embarcados do que lidar com hardware à moda antiga, né? É, eu acho que... as nossas matérias, no meu curso, pelo menos, no meu currículo, a matéria de hardware do fim do curso era focada em pegar um x86, fazer uma implementação de x86 ou alguma coisa parecida. A gente teve aula de Zilog Z80, que é, porra, Master System, mané. Teve alguma coisa de x86 também, algum projeto de hardware lá usando... Memória Rambus! E hoje em dia, pelo que eu vejo conversando com a galera, o pessoal nem vê mais isso direito, vê PIC e Arduino. É, acho que se você quiser fazer uma faculdade pra trabalhar com hardware, vai pra elétrica e eletrônica. Porque assim, hardware é circuito integrado, no fim das contas, né? É, e mecatrônica também, automação, onde estiver. Eu só sei falar... automação é um curso bem completo, viu? É, eu sei falar só da UFRJ mais, né? O curso de automação da UFRJ... E o constrói robô e o caralho. De elétrica também, né? Lego Mindstorms. É maneiro. Isso que, pra quem gostar dessa área, vale mais a pena ir por aí. Os cursos tem de... introdução em engenharia lá na PUC, você tem uma matéria inicial pro pessoal que tá entrando no primeiro período. Isso. E tem desde você fazer a programação de um robozinho lá, fazer a montagem das peças do robô. Era uma coisa bem integrada na minha época. Hoje eu não sei como é que tá. Galera que mexia com combustível líquido, tinha galera com... várias paradas aí, cara. Avião, é. Vale, dá uma pena. Vale a pena você dar uma lida nas... dá uma pena pensar o que vai fazer agora. Ou então você vê também cursos de especialização por fora, né? Mas, de fato, acho que você trabalhar com hardware, você tem que trabalhar com software também, cara. Não tem... você trabalhar com software, às vezes, você não depende tanto do hardware. Porque em algum nível a coisa já é encapsulada pra você. Mas o contrário é mais difícil. Então você vai ter que passar... Vai se fuder, né? Tu vai trabalhar com hardware? Tu quer se fuder. Então se fode direito, porra. Vai dar uma olhada aí. Mas acho que a dica é mais essa. Se realmente o desejo de mexer com hardware é mais alto, talvez olhar pra parte de elétrica e de... eletrotécnica, de modo geral, e eletrônica, possa valer mais a pena pra você. É, vê se você gosta mesmo disso, né, cara? Tipo, tem isso também. Porque falar que eu gosto da parada, eu falava muito isso quando pegava datasheet lá da... Não era datasheet, não, era mais um white paper lá da Nintendo, falando do GameCube, eu achava aquilo o máximo. Hoje em dia eu falo, foda-se, quero programar essa porra aí, cara. Pois alguém pensou em fazer o hardware pra mim. Pois é, alguém já fez o hardware pra mim, é isso mesmo. Eu dou aula de eletrônica numa das universidades onde eu dou aula, é eletrônica básica. Cara, é mexer com hardware, você vai juntar circuito com circuito, vai fazer um circuitinho que faz um AND aqui, um OR lá no final e vai sair outro resultado. E isso é o fundamento de eletrônica no qual toda a computação digital se baseia. Acho que se for pra pensar em hardware, vai pra fazer uma engenharia eletrônica mesmo, ou elétrica. Aí depende do lugar também, né? Às vezes tem lugar que não tem engenharia eletrônica, é tudo dentro da elétrica. Mas é isso. Eu vou responder o seu e-mail pessoalmente e botar o Bayer também, ver se o pessoal constrói aí pra você ficar ali. É, vai fazer ali um personalizado para você. Fazer um personalizado. Vai conversar com a gente no Baixo Frente Pizza. É, isso também. 21 de novembro. Chutei agora. Tem isso também. Vamos lá. Mas é 20... Tirou do cu essa data. 21 de novembro. Mas é 21 mesmo. É 21 de novembro. É uma boa data. O Dago vai estar aqui. 21 de novembro. O Dago vai estar aqui, então é isso. 21 de novembro. Tá. Então o próximo e-mail de quem é? Quem vai? Quem foi? Pode ser meu. Olha só quem tá falando. É o Peraltinha. Olha só. Peraltinha, olha lá seus panqueiros malditos. Aqui é o Peralta, 21 anos, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na UTFPR, campus Ponta Grossa. Caralho, muito específico, meu irmão. Não tipo, é? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Xerém. Eita. Tipo, tá ligado? Quase isso. Cheiradinha. Você sabe que só tem um campus e é tipo em Seropédica, sei lá. Né? Da Rural, não. Tem Nova Iguaçu, rural? Cara, até. Rural tá sinistra, mané. É, quase. Eu sei que sou old no grupo, mas nunca me apresentei devidamente. E o senhor da reiteridade, digo, eternidade, quase cortou meu último e-mail por não me apresentar devidamente. Então estou fazendo isso agora, parabéns. Eu ia escrever mais alguns fatos sobre os... Puta que pariu, é grande pra caralho. Sobre mais 100 episódios da FPS, como foi feito por outro cara lá no episódio 100. Mas eu não me lembro de muita coisa agora, então eu resolvi escrever uma declaração de amor ao BFS, coraçãozinho, hashtag amor. Não posso dizer que o BFS mudou minha vida. Peraí, deixa eu fazer uma concessão de voz. Ai. Não posso dizer que o BFS mudou minha vida, mas posso dizer que ele faz uma grande diferença nela hoje. Nunca pensei que me sentiria tão amigo de tantos estranhos ao mesmo tempo. pessoas das quais eu nunca tinha conversado antes, mas que resolveram me dar uma força quando pedi ajuda. O BFS vai muito mais além do que um podcast de jogos onde os caras só falam merda. Ele une pessoas com um ideal comum. A diversão, seja tendo podcast toda sexta-feira ou uma vez por mês. O Baixo Frente Soco sempre me fez rir igual um idiota e melhora o meu dia e o meu humor em mais de 8000%! Quando o Daigo ameaça excluir alguém do grupo. Eu não ameaço, eu excluo, porra. É verdade. Olha só. Em posts do grupo, o grupo do BFS no Facebook, aquele que sempre é o melhor lugar para se estar na internet, não importa o dia e lugar. Seja para bater um papo com o Solid, ou só ouvir ele, o Senhor da Eternidade, jogando hots e discutindo sobre como o time deles é ruim. Ou mesmo o Ravemirmo gritando ADOTO! A cada 5 segundos. O TeamSpeak nunca deixará de você se sentir sozinho. E por último, mas não menos importante, seja para ver o ninja inimigo não sabendo o que ia fazer no WoW, ou para vê-lo sendo derrotado pelo Lex Luthor. Todas as lives no Twitch são memoráveis. Nunca deixe o BFS morrer. Avante, mas preciso com Black Onyx! Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. O ninja inimigo fez stream de WoW, é isso mesmo? Fez, cara. Provavelmente fez. Que nojo. Lembrem disso quando ficarem perguntando cadê o secretão do Kingdom Hearts. Aham. É, lembrem disso. Cara, que já explanando, foi bonito. Jogando PvE ainda, Dragon Blade, lá no meio. Eu já não entendo, muito jargão pra mim, muito jargão. É, agora acho que só sobrou um pra tu, Cássio. Quer capinha aí? É, justo, né? Nossa, tem grande escolha? Pra caralho e-mail. Ah, não, tem mais dois. Mentira, aqui. Tem mais dois. Mas tem mais dois? Todo mundo vai ler. Todo mundo se fudeu. O esperto fui eu que li primeiro e foi pequeno. Iau! Iau! Caralho, grande paladino. Aqui é o paladino. Quer dizer, paladino, né? Paladino. Um paladino. Tem que ter É, com dois L. Paladino. Pala. Sotaque argentino. Paladino. Paladino. Sotaque argentino lá de Anchieta, onde ele mora, sei lá. Aqui é o paladino. Paladino. Tornando a escrever pra vocês após muito tempo de vergonha extrema. Por que isso, vergonha extrema? O que a gente fez com ele? Sinto-me como se não tivesse ligado pra minha avó faz mais de um ano. É, cara. Ah, acho que aquele nos abandonou, sei lá, e ele tá arrependido, deve ser isso. Pode crer. Bom, mas ele tá no grupo direto de todo jeito? Se eu virei avó, espero receber presente de avó. Caralho, irado, hein? Eu não gosto, porque a avó tem que ficar dando dinheiro pro neto. Uma merda, cara. Eu quero que meus netos me deem dinheiro. Vou dar uma meia. Mas essa semana é especial. Um marco na história do podcast que é muito mais que site, mais do que o grupo do Facebook. É uma família. A família mais divertida, mais entrosada, mais piada pronta, descolada, transante e especial da internet. O senhor da eternidade acabou de fazer a mãozinha de coxinha pela família. Eu fiz a mãozinha de coxinha. Com certeza fez. Vocês teriam visto. Cara, que bandeira. Ainda bem que não tem vídeo, porque você tá nu. É verdade, mãozinha de coxinha, agora que eu entendi. Segura uma coxinha. Isso. De fato. Bom, você tem razão quanto ao especial. São todos crianças especiais aqui. Cara, a gente vai ser denunciado por isso. Ah, ele não pode. Porra, eu não posso mais zoar deficiente, não posso mais zoar viado, não posso mais zoar mulher, não posso mais zoar gordo, não posso mais zoar cracudo. O que, que eu posso zoar? Não, cara, todas as minorias estão proibidas. Pode zoar os seus amigos. Eu só posso zoar gente rica e branca agora. E judeus. E homem. E homem. Certo? Eu só posso zoar homem rico e branco. Vamos zoar só o Chicão e o Solid. Tem... E que não, de preferência que não estejam aqui, porque eles não podem se defender. O Chicão é preto e o Bernardo é gordo. Então isso pode. É verdade. Isso é verdade. Eu também. Isso é verdade. Mas os dois são classe média, então foda-se. São privilegiados. Pegar, se a gente for pegar minuciosamente, a gente não vai poder zoar ninguém, porque todo mundo tem algum tipo de. Calma, o Mamute pode zoar. O Mamute pode zoar. Ele pode é branco, zoar. Ele é branco, magro, louro, mas ele é rico. Ele é tava do que, cara? Ele é ator. Ele só se finge, cara. Pode zoar o Mamute à vontade, mané. Beleza. Então agora a gente só pode zoar o Mamute. Você só pode zoar o Mamute. Quando alguém fazer alguma parada escrota, a gente fala que ele deu uma de Mamute. Isso, mamutou. Mamutou. Mamutou, beleza. Pode zoar o Loop também. O Loop pode zoar também. O Loop pode zoar O Loop pode zoar, pode, pô. O Loop é branco, hétero, classe média, não é gordo. Não, ele usa óculos. Ele usa óculos? E daí, foda-se. O Mamute corta o pau fora. E aí? Se fosse, não pode zoar ninguém. Cara, vamos. Não, não, não. Não, não, tem que estabelecer um critério, cara. Fudeu, mané. Vai ficar muito triste esse mundo, mané. Não, eu tinha que estabelecer um critério. O mamute, esse é o mamute. Mamute pode zoar. Pronto. Tá. Fim, fim. 200 é um número legal. Assim como os 30 anos de idade que você faz uma vez só na vida. Não faz a menor diferença, mas enfim. Ah. E ao mesmo tempo dá vontade de dizer 200 body foda-se. Porque a família Black Onyx não conta episódios. Não se abalou quando encalhou no 180. Foi no 180 que a gente encalhou? Foi revista de videogame, é. Eu conto episódio, tá? Peraí. O revista de videogame foi que nunca aconteceu. Não. De álbum de figurinha. Que ia ser o. Caralho, o de álbum de figurinha ia ser o seguinte ao de revista de videogame, só que 6 meses depois, e não conseguiu. Ia ser um retorno épico, cara. Ia ser muito mas foda. Veja só, a gente perseverou. A gente tentou gravar, não conseguiu e perseverou. A gente foi até o fim pra depois perceber que não gravou. Foi. Cara, isso nunca teria acontecido hoje em dia, mano. Foi, cara. Isso nunca teria. Tô aprendizado. Agora é. Amontou! Cara, a parada é o seguinte, a gente saiu desse podcast triste pra caralho e tô com aquela punheta triste no final, cara. Foi horrível, foi aquela punheta depressiva. Foi muito deprimente, mano. Aquela que leva 45 minutos pra gozar, mano. Sim, depois que você goza, você fica tipo olhando pro teto. Olhando pro teto. Com a porra no chão, assim, refletindo sobre o que você vai fazer a seguir. Com a porra no chão. Faço o que agora? Me fodo? Por porra, deixa eu dar um porra na mão pra ficar que nem o Shinji, tá ligado? Cara. Cala a boca, Daigo. Encalhou no 180. E depois continuou postando, comentando, participando daquela praça diária. Os downloads caíram. Também teve uma fase que teve putaria de traveco. Mas enfim, você não precisa falar sobre isso. Os downloads mas, caíram. Enfim, o meia-lua pra frente soco é muito maior que a gente agora. Não é meia-lua, é trás frente seio. Não. Você não pode falar disso, cara. Eu tô falando daquele outro site lá. Eu tô falando daquele site lá que nego fala que o nome é cópia. E pediu pra roubar o nosso. Pediu e a gente deixou. Cara, a gente deixou, mané. Caralho, eu vou voltar no tempo e falar que não. Deixou? Volta atrás. Eu devia ter vendido por, sei lá, R$500, deve ser alguma coisa. Enfim, os downloads caíram, mas os ouvintes da Justiça Black Onyxiana continuaram. Enquanto frequentadores deletavam seus feeds, os ouvintes da Justiça Black Onyxiana olhavam durante toda sexta e sábado. Vai que atrasou, né? Isso é verdade. Seu feed, esperando molhados que o ícone do Hadouken ali estivesse. Nunca atrasou. Nunca atrasou. Mais uma vez chegou. Não trememos. Não trememos ou não tememos? Não tremamos. Não tremamos. É, conjuga. Não tremamos. Conjugue seus verbos, parça. Meça suas conjugações. Não tremamos. Pois o Baixo Fred Soco transcendeu o podcast. E seus ouvintes da justiça também. Cara, a galera tá poética hoje, né, cara? Tá, cara. Isso porque não conta episódio. Mas aí, 200. Não peço mais 200 podcasts. Peço que esse espírito companheiro, amigo, descontraído e lindo persista. Que Black Onyx persista. Rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa Brasil. Meus mais sinceros beijos, amigos. Para todos os amigos da família Baixo Frente Soco. Nossa, que bonito, cara. Hoje eu tô emocionado. Cara, parabéns. Quem foi que esse? Paladino. Não, calma, isso é italiano, tem que ser espanhol. É verdade, eu confundo. Paladino. Acho tudo igual. Paladino. Paladino. É o pivoto. Pivoto. Cavalcante e pivoto. Eita, né? Pior ainda. E aí, o Daigão vai ler aí o do DVD? Do Lycanthropos Philanthropos. Caralho, esse maluco é tão true, mané, o Lycanthropo, que ele tem dois nicknames de CS. Ele é o DVD. Exato. E ele ao mesmo tempo é o Lycanthropo ou o Philanthropo. Qual você quer que a gente use? Qual você quer, cara? Deixa eu ver. Diego, Vitor. É, Davi. Um sobrenome com D, Davi. David. É, agora falando o nome do cara, explanou, né? Explanou, David. Não sei, cara. Pô, sei lá, ele bota tá ali no bota. Não, não é. Chutando. É David mesmo. Davi, o nome do cara é Davi. É Davi mesmo. Um D mudo. Então por isso. Eu tinha visto Boa noite. Boa noite. Tá legal. Então deixa eu começar. Fala, galera do Eu Gosto das Jogos. Aqui quem vos escreve é o DVD. O Lycanthropo Philanthropo tem 37 anos. Ah, mas ele que eu. Caralho, a alegria de um homem, né, cara? É bem possível que ele seja o ouvinte mais velho do Bastante Sonho. Não, porque não? Tem um não, cara. Tem um... Cara, acho que tinha um. Pode ser. A gente mandou e-mail. Que mandou e-mail, Cara, tem uns malucos mais velhos que o Daigo. O Fulvio é mais velho que o Daigo. Quantos anos tem o Fulvio? 34, 5, sei lá. Você tem 34 até 40. Porra, então ele não é mais velho que o cara que tem 37, velho. Não, falei que eu o Daigo. Não. A matemática eu sei. Eu tô falando que tem gente mais velha que o Daigo, tipo, não é o primeiro. Não, tem gente mais velha que o Daigo, eu sei, caralho. Tô falando que esse maluco que mandou e-mail é o maluco mais velho. Este cara, provavelmente, é o mais velho que mandou e-mail, provavelmente. Se alguém tiver alguém mais velho, por favor, se explane. Ok. Agora coisas bizarras, tipo, ele me chama de Lanterna Negra e chama você, meu caro Castro, de Senhor da Obscuridade. Tá visto. Mas ele diz que nós, à frente do Ximenes, temos sido fantásticos. Eu sou obrigado a concordar, eu tenho gostado. Eu sou obrigado a agradecer. Eu também agradeço muito, não. Não tem nada de discordar, viado. Tá bom mesmo, tá foda. Estamos ficando sem ligo mesmo. É verdade. Aproveitando que estou falando de meus queridos senhores da devastação, que é isso, senhores? A série Mass Effect tem seus méritos, né? De fato tem seus méritos, mas continua sendo uma bosta. É. Eu realmente não acredito que sua previsão do esquecimento da série não vá acontecer. Ah, então ele acha que vai acontecer. Peraí, eu não acredito que sua previsão do esquecimento da série não vai acontecer. Isso foi um dupla negativa. Dupla negativa. Ele acha ele que vai. Ele concorda comigo, então. Sim. Há uma boa quantidade de fãs que o aguardam. O dito Mass Effect Andromeda foi anunciado na última E3 e trata-se da continuação da série, não o quadro, pois o arco da série original foi fechado. Ah, porra, você tá cheio da dupla negativa hoje, amigo. Pera aí. Eu tô confuso. Não. Perdão. Ah, mas a dessa. Mas é o início de uma nova história. Assim como o nerd do avesso, eu também sou um grande fã da série. Terminei Garão dos Três duas vezes com a Shepard, dublada pela maravilhosa Jennifer Hale, amiga de Rebecca, que também dubla a Satelli Chan e a trupe da mulher do SW Wars Gold Republic. Ela é Bastila Chan, não? Talvez. Quem se importa? Quem não, mas é Satelli... deixa eu ver. Quem é Satelli Chan? Pode ser uma parente da Bastila Chan, hein? Vou ter que jogar essa porra. Não sei, se você quiser jogar, depois você faça o favor de não me dizer. Acho que agora é de graça o jogo, você pode só jogar. É, tem isso também, né? E digo mais, só terminei com o Shepard por causa da Tali. Sim, ela é a de máscara. É, agora a gente sabe. Que é minha personagem favorita. E só é romanceável. Isso é um termo? Com a versão masculina do comandante. É. E ela deve ser heterossexual, imagina. É, deve ser totalmente heterossexual. É tipo, não tem, ela não tem nenhum problema com transar com pessoas de outra espécie, mas desde que seja do sexo masculino. Não. É tipo eu. Porra, se tiver buceta, tu pega, né? É, exatamente. Eu acho justíssimo. É, deixa eu ver qual é o resto. Cheguei ao cúmulo de terminar a primeira vez o 3 em russo, pois a primeira versão que vazou e acabei terminando antes da versão em inglês ficar disponível. Caralho, rolou um Google Translate aí. A puta que me pariu, hein? O universo da série é um dos mais completos e ricos da das space operas conhecidas. Precisa conhecer Gingan e Undersex. Chegando a ser, em muitos aspectos, superior até mesmo a Star Wars. Porra, isso muita coisa é. Mas gosto é igual a cu, um fato muito correto. Cu. Cada qual com o seu, e de vez em quando sai merda e dá quem quer. Porra. Caralho, cara. Nossa. Que lindo isso. Que extenso, não? É. A galera tá poética, hoje, cara. Que extenso. Sobre o que é 1998. É, que gratuito. Joguei Mario RPG ainda na época, mas não tive tanto tempo com o Super NES e não terminei, e tornou-se um daqueles 200 jogos que eu tenho que parar para depois terminar. Os jogos derivados são muito divertidos. Atualmente estou jogando Mario Luigi Dream Team e me divertindo muito. E sobre o 199, como dono de Mega Drive, eu joguei incontáveis vezes a versão dele, e quando peguei a Super NES, ficou aquela sensação de... É. Não pelo jogo ser ruim, mas eu fiquei esperando ele ficar tão bom quanto o do Mega. Deixo aqui um grande abraço e os parabéns pela cruzada. Eu podia ter mandado uma cruzada aí, né? Porra! Já que falou tanto de cu lá em cima. Carimbada. Cara, curte cu, cara. Não, o cara curte um cu. Eu curto. E os sensacionais 200 episódios do De Longe, melhor cast de jogos de diversão da atualidade. A Veracity! É o melhor podcast de jogos. Quem mais que tinha? O que mais que tinha pra hoje? Agora eram perguntas. Eram perguntas? Peraí, que tem um meme da internet muito bom. Uma foto de uma prova aqui, que aí o aluno, um moleque colocou assim, né? Tem lá, segundo ano, não sei o quê. Aí turma, aí o cara colocou, do pagode. Ai, aí ele tirou 4 e o professor colocou uma seta assim com uma interrogação, escreveu, samba com a nota. Samba com a nota, filho da puta. Samba com a nota, filho da puta. Crianças, respeitem seus professores, cara. É, por favor. Porra, meu irmão, tô maluco, cara. Vamos a essa brincadeira de perguntas. Mas antes de começar essa parte que tá na rua, provavelmente fora da gravação, vamos fazer round robin de quantas? Não sei. Peraí. Primeiro, a gente tá com meia hora de gravação. Primeiro pra 40. Então, um round robin de 15, cada hora. Sei lá, 2, 5. Não, chegar a 40 minutos. Sim. Chegar a 40 minutos, vambora. Então, vamos fazer 15 perguntas, eu mando uma, eu caço depois você, depois volta pra mim e o Baieri só responde, beleza? Eu não vou ler porra de pergunta nenhuma. Como é que é? Não entendi. Eu vou ficar dando palpite. Vai vocês dois aí. Eu sou convidado. Eu tô viajando. Eu tô viajando também. Não? Eu não vou, não. Então. Não, eu vou ficar de... Peraí, o que eu tenho que fazer? Só fazer as perguntas lá. Abre o tópico de perguntas lá, Tanete. Que tópico de perguntas? E eu não vou editar nada disso também. Por que não... gerou o Don'tpad disso daí? Don'tpad. Não, que maneira de Don'tpad de perguntas? Eu não vou editar nada disso. Estão perdendo tempo vocês aí. Que isso? Espessou caralho. Lê essas porra aí vocês, mané. Essas pessoas. Aqui, ó. Aqui. Ih, caralho, pior que eu não consigo mandar o link. Ah, fez bagulho aqui. Ontem, isso? Caralho, pergunta pra caralho, então. Pergunta pra caralho! A gente faz só 15. 14, né? Porque agora é só eu e você. Vai. Então eu vou fazer que, a primeira. Que 14, mané? Ai, tem 10 minutos, 10 minutos. Tem 10 minutos, vambora. Vendo o JRC, que pergunta. Bruno Baieri, o senhor tem prepúcio? Ainda tenho. A ideia é não ter mais. Iau, otário, tem prepúcio. Quero ser superior que nem o Pivoto. Isso. E o Solid. O Solid, a gente não tem como afirmar, né? A gente pode supor. Ele é seu, cara. E daí? Pacto com Deus. É isso, é muito coisa do século 2 antes de Cristo, mano. Pacto com Deus, que beleza. Cara, era pacto com Deus, né, cara? Faz aliança com Deus, simbolizando cortando uma aliança do seu próprio prepúcio. Exatamente. Eita. Faz sentido. Não. Isso é muito só de pacto, né? Próxima. Sou eu? Uhum. Então, Gustavo Nogueira pergunta: quantos mafagafos devem ser desmafagafizados para uma pessoa ser um bom desmafagafizador? Exatamente 27. Eu também acho. Eu acho que são 28. Essa aí é genérica. Tá. Essa é genérica. É. Eu acho que são 42. 50. Não, exatamente 27. Tá bom. Faz sentido. Tá legal. A próxima pergunta é: ela vem de Eduardo Nakagawa. Que pergunta. É futebol. Se os times do Rio fossem pokémons, quais eles seriam? É futebol. Se é do Rio? Times. É. Ah, mas é do Vado. Então. Flamengo ia ser Pikachu porque todo mundo quer. Todo mundo gosta. Todo mundo quer pica? Botafogo, Psyder. Nossa. Tá. É. Vasco, porra, Pokémon, que fica sempre segundo, é o Gary Carvalho. Não, o Eevee. Não, qual? Eevee, não? Ratatá. Vasco ou Ratatá? Eevee todo mundo gosta pra poder evoluir. Vasco ou Ratatá? Vasco ou Ratatá. E deixa eu ver, Fluminense. Fluminense é Ponyta. Ponyta, beleza, Pokémon bem aí. Não, o Fluminense tinha que ser a Sunflora. É isso! O Fluminense é o Garden Voar, moleque. caralho. Pronto, fechou os quatro grandes? Tá bom, né? Fechou. E o América ia ser o... aquele cachorro. O Growlithe. Ele é um cachorro, ele é o melhor amigo de todo mundo, mas ele nunca teve espaço merecido. Sacanagem. Cara, que boa, cara. O time do América, unido, vencerá. Unido, vencerá. Que beleza. Próxima pergunta. Você, Daigo. Vai, Daigo. Tá bom. Com quantos chás de cogumelo você conseguiu furar a bandeira do Super Mario? Pergunta Nicolas Matheus. Dois. Pouco. Próxima pergunta. Benjamin Leão Santa Brígida, meu terceiro não filho. Porra, Baeri. Como se sente em ser o mestre e não terminar porra nenhuma? Caralho, cara. Eu sabia que essa pergunta vinha. Eu me preparei pra ela, mas... porra, cara. Você terminou o seu mestrado. E vai terminar sua punheta aí que você vai bater. É, eu vou bater uma punheta triste por conta dessa pergunta agora. Né? Próxima, por favor, cara. Também é do Amir que pergunta: você já cortou o pênis para fazê-lo crescer mais rápido? Só o mamute precisa disso. Ok. A próxima pergunta vem de Frederico Albano, o popular Cavaleiro Kong. Vai rolar só pra fita? Opa! Cara, não tenho nada a ver com isso. Eu tô com vários vídeos gravados, só preciso sentar com alguém pra gente gravar uma conversa e jogar a parada. Ok. Ou seja, temos duas pessoas. É, eu gravei vários vídeos, cara. Tá tudo lá no Dropbox embaixo de frente soco. Mas eu pegando. Não. É porque ele pega a fita, coloca a fita no cartucho e liga. Aí depois tem que alguém jogar a fita, entendeu? Ele só fez um vídeo bonitinho pra depois nego jogar. Meu Deus. A ideia é mentira. Então não importa. Viva a mentira! Tem um vídeo com os comentários, você quer putas de. Não. Tem um vídeo encaixando a fita no Super Nintendo e ligando. Aí tem que... que eu tenho que soprar pra caralho. Ah, é só isso, pô? É isso, é isso. Bosta, não? Mas cê... bosta o caralho, isso é irado. Isso é irado. Isso é o tesão, as pessoas estão satisfeitas de ver a pinta funcionar, é isso? Cara, as pessoas ficam satisfeitas com tão pouca coisa, cara. Não é? A gente viu alguém aqui hoje ficar satisfeito porque achou alguém mais velho que ele. De muito. É verdade. Não é pouco, não. Então, cara, só falta a gente botar, sentar e fazer essa porra, porque o início já foi dado. Ah, legal. Vamos para a próxima pergunta. Peraí, deixa eu fazer uma aqui. Vai lá, faz. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Caralho. Exatamente 27. Também. Muito 27. Pô, peraí, mas wood não é contável, cara. Tem que ser é 27 logs. É, 27 lotes, beleza. 27 tronquinhos. É. Olha só, o Paladino aqui perguntou se a diversão continua no pinto do pai do Ilapso. Olha, em alguma noite de 85 já continuou, né? Por isso que eu tô aqui. Tem uma outra boa. É verdade. Tem uma outra boa do Federico Albano. Vai lá. Esse tem buceta, essa tem piroca. E agora, uma ilha deserta, quem você comeria? É muito fácil. Ah, pô, peraí. Vai ter que botar a imagem pra galera. Não, sendo que quem tem buceta é a Tammy Gretchen, quem tem piroca é Thalita Zampiroli. Cara, eu comi a Thalita Zampiroli. Eu comi a Thalita Zampiroli feliz pro resto da vida, meu. Peraí, mas tem piroca mesmo? Tem, é travesti. Ah, tu tem, né? Você vai tá comendo cu e tem que bater uma punheta pra agradar também, né? Não sei. Mas é isso ou a Tami? Thalita Zampiroli. Aquele filho bem apessoado. Não, peraí. Outra coisa. Não. Tá errado. Ela não tem piroca, não. O Romário já pegou essa mulher. Ué, daí? É operada, não, ela é operada. Ah, não tem, não tem, não acabou a disputa, não acabou. Escolhe uma próxima aí e manda a pergunta de novo. Não tem, acabou. É fácil demais. Não, acabou a pergunta, porra, virou easy essa porra agora. Tá errado, escolhe outra. É a Thalita Zampiroli mesmo? Você acha que não é não, cara? Acho que é, certeza. Não, cara. Thalita Zampiroli, ela é meio namoradinha, ela não é assim definidona, não. Ela é essa... meio namoradinha. Não, pera aí, agora ela é uma namoradinha. Porra, Thalita Zampiroli, ela é tipo a Bárbara Evans, cara. Só que ela é um homem, ela é igualzinha a Bárbara. Porra, tô falando pra vocês, mano. O Romário já... Cara, se o Romário já pegou, não é problema nenhum pegar, mano. Cara, você falar, peguei rebote do Romário. Cara, tipo, tá bem. Tem peru, foda-se, cara. O Romário já pegou. Ele já validou tudo que tinha que validar. Mas se essa aqui... Bom, essa aqui pode ser que tenha um pênis mesmo. Cara, continuo. Passou na homologação do continuo. Romário. Continuo. Entre ela e o Tami, cara. Entendeu? Porra. O Tami já quer ser chamada de Otami? Já, é Otami, porra. É um homem, cara. Só tem como mulher. Cara, piroca ou sem piroca, não tem discussão. Já tá decidido. Direito. Esse mundo novo me deixa com dor de cabeça. Claro, olha só. Olha só. É simples. Eu sou heterossexual. Nessa foto tem um homem, que é o Tami. Tem, enfim, fenótipos de mulher. Foda-se, é um homem. E tem à direita alguém que aparentemente dizem aqui tem fenótipos de homem, mas é uma mulher. Eu como mulher. Ou fica na punheta lá na Ilha Deserta também, não tem problema nenhum não, porra. Passou 15, 20... Sabe que é o contrário, né? Não. Fenótipo é uma manifestação visível, então isso. Não tem fenótipo de mulher. Quer dizer, tem fenótipo de mulher, de homem. Então, isso, tem peru. Você falou o contrário. Então eu falei o contrário também, foda-se. Ah, não, você pode falar... Eu acho que eu falei... quem se importa? É muito, muito... Tá muito, muito, indo muito fundo essa porra, essa pergunta aí, vai. A gente tá falando tempo de... De pegar peru, O Tami... Mas olha só, outra última coisa. O Tami não ia ser porque ele não ia querer dar pra mim, porque é homem. É... Éter, quer dizer, não sei, é confuso isso. Só se você for pegar força, não vai rolar. É melhor a gente não se meter e tocar nesses assuntos, mané. Porque uma dificuldade de classificar. É transgênero, mas é homem heterossexual? Não sei, cara. Não tem que classificar nada. Não é pra gente. A Alice pra tirar suas dúvidas. Não é pra gente. Quando alguém me chama de homem cis hétero, eu fico assim, cara, mas peraí, como é que você tem tanta certeza do que você tá falando se eu não tenho certeza de como falar sobre todo o resto do mundo? É verdade, eu sou não binário, eu sou o pivô. Pra mim eu chamo essa porra de ciborgue pronto, porque tem tecnologia envolvida. Tem tecnologia envolvida. Olha só, qual cantada infalível pra mandar pra uma garota? Qual cantada infalível pra mandar pra uma garota? É. Rapaz, a técnica do banheiro. Caralho, técnica do banheiro? Vai, Ari. A técnica do banheiro é o seguinte, cara. Você vai, tá lá conversando, pá, aí você assim, puta que pariu, não sei como vou conseguir dar o passo adiante. Você tá naquela mesa, sabe aquela situação da mesa? Você tá lá na mesa, diametralmente oposto, que merda. Ah, né? Você é foda. Você podia estar ali do lado, já passando a mãozinha na mãozinha, fazendo uns carinhos lá e pegava. Aí tu fala assim, com licença, vou ao banheiro. Uhum. Você fala, vou ao toalete, já tá demonstrando que você não gosta da parada. Aí você levanta, vai, faz no banheiro, lava a mão, por favor. seca o pinto, por favor, e na hora que você voltar pra mesa, já põe a mão no ombro e tasca aquele beijo. É infalível. Você já deu um beijo, cara. No máximo, você vai levar uma porrada. Isto não é cantada, mas... exatamente, né? Isso é... Isso não é estupro, segundo a definição da quarta geração de feminismo? Eu... Peraí, já tá na quarta geração do feminismo? Caralho. Já? Poxa, acompanha, velho, acompanha, cara. Tô perdido, cara. Parei na terceira geração. Keep it up, bitch. Este é outro assunto em que não devemos nos meter, então, no fim das contas. É. Por quê? Isso não é cantada. Não, isso não é cantada. Eu acho que isso não é cantada. Não, isso é o setup kill da parada, em linguagem de Smash Bros. É. Quando já tá 98, já tá 80%, entendeu? Aí tu manda essa aí, é um setup kill. Aí tu ganha o ponto. Eu acho que... Foda-se, não sei. Porra, tenta aí, vê se dá certo. Se der, fala aí, é uma cantada boa. É, de onde veio o nome Killerazos? Ah, essa daí é bem interessante, cara. É mentira, né, não? A parada é a seguinte, eu tava precisando... Eu jogava Gunbound na época. Ah, você já explicou, é verdade. Já expliquei essa parada, mas vamos lá de novo. Eu era pinto ainda, não é, ganhei meu martelinho de... Como é que é o nome? Martelo de madeira, depois era martelinho de ferro. Cara, que jogo escroto. Aí, bom, eu queria jogar essa porra, eu precisava de um nick. Aí eu, caralho, cara, eu preciso de um nick bem escroto, porque o nego vai achar que eu sou nubão, mas, porra, não vou ser nubão, já vou ter jogado pra caralho. Então, porra, killer. Killer é uma coisa bem escrota, né? Bem assim, tipo, olha só como é que eu sou foda e tal. É. Aí eu olhei, mas você é um merda, né? A ideia era os outros acharem que eu era um merda fazendo esse pensamento reverso. Aí eu falei, cara, killer o quê? Porra, Killer Jack não, Killer Games não. Killer. Aí eu olhei, cara, tinha uma placa-mãe Asus parada ali perto do meu computador. Eu falei, porra, Killer Asus, cara, genial. Aí fiz um Gmail com isso. Genial. Cara, tipo, o seu batizado, então, foi basicamente que nem aquela história do touro fudendo, né? Do touro fudendo? É, que é. O índio botava o nome dos filhos das coisas que ele tava olhando na natureza. Na hora que o moleque nasceu. Aí ele tinha o touro fudendo, aí o nome do filho virou touro fudendo. É isso aí, cara. Eu sou o touro fudendo dos videogames. Bom nome. Parabéns. Vamos fazer uma última? Tem uma aqui boa do Paladino. Não, tem três perguntas boas aqui. A primeira é rápida, tem que ser rápida. Se tivesse grana infinita e todos os recursos possíveis, pra todos nós a pergunta, que jogo faria? Nenhum, eu ficava em cá. Boa, excelente resposta. Nada. É uma excelente resposta. Killerazos, que jogo faria? O meu jogo. O seu jogo, The Killerazos. O jogo da sua vida, né? Daigo faria um Mitsu e eu faria... Cara, eu ia fazer baixo frente soco, The Movie, The Game. Cara, eu ia fazer baixo frente soco, The Animation, só pra ter um baixo frente soco, The Animation, The Movie, pra fazer um baixo frente soco, The Animation, The Movie, The Game. E depois ia fazer um filme sobre esse jogo, galera. Afinal, o recurso é infinito. E dentro do jogo, ia ter fliperamas pra você jogar o Gary vs Zumbis, o outro que a gente fez, o Fizzy Candy. O jogo do carnaval, que vai ter ainda várias paradas, vai ser muito foda. Eu só vejo tendência aí, hein, cara. Só vejo tendência, é. Foda-se, Shenmue. Quem é Yu Suzuki? Se posta. Facinho tendência. Porra, Yu Suzuki, é. E aqui, essa aqui é legal. Me perdi. Mulheres nerds são mais complicadas de entender que mulheres civis? Por que seriam? Cara, eu acho que mulher, cara, já é militar. O problema não é se ela é nerd, se ela é civil ou caralho. O problema é que é mulher. Não dá pra entender mulher, ponto. Não dá pra entender, cara, mulher, ponto. Temos mulheres militares. Se você botou mulher civil, tem que ter mulher militar também. Vamos ter que conversar com elas pra essa pergunta. É, botou o neto de militar na conversa e não dá mais pra usar esses termos. Cara, eu não conheço uma mulher militar, mas eu vou postar aqui a mesma coisa que qualquer outra mulher. Só que ela sabe matar em mais línguas. Só que com patente. Discorra em pelo menos 1.300 caracteres a situação socioeconômica do país. O país tá uma merda. Tá uma merda. O Eduardo Cunha é o homem mais importante do mundo. Afinal de contas, nosso povo merece respeito. Ninguém quer que ele vá embora, porque se ele for embora, ele vai dedurar todo mundo. Então o Aécio fica segurando a ponta dele de um lado, o Lula segura a ponta dele de outro. E ele, o Cunha, como olha pros dois lados ao mesmo tempo, né? Porque já repararam como é que é o olho dele. Ele, cara, tá lá. Peraí, tipo o Cerveró. Não. O Cunha. Não. O Cerveró, ele olha no eixo Y deslocado, cada olho. O Cunha olha pros dois lados ao mesmo tempo. Aquilo não é estrabismo, não, meu irmão. Aquilo é uma parada. É camaleão, aquela porra. Agora que escangalhamos o Baeri. Tem mais tempo, não, Daigo. Tem que fechar essa porra aí. Não, agora que nós estamos galhando, esse filho da puta é ser ventilando, vocês fiquem no programa do Zé. Eu tenho imaginando o Eduardo Cunha com a língua de camaleão também e o rabo preenchido. Fiquem com o até semana que vem. Continuem gostando do que a gente faz. E vamos bater uma punheta da tristeza. Ah, e é importante, você, quando o Baixo Frente Soco compartilhar o link do episódio no facebook.com/baixofrentesoco, compartilha essa porra. Você corre o risco de ser sorteado pelo mestre das artes pixeladas, Léo Sanches, e vai ganhar um GIF animado só seu. Assim como ganhou na semana passada o Amir, assim como ele fez a Debs na primeira semana pra mostrar do que ele era capaz. Então compartilha essa porra. E quem compartilhar o link no Facebook também, eu vou sortear alguém, separado do que o Léo fizer, vou mandar um livro do Jogador de Mil Fases. Ah, eu quero! Tá bom. Tá bom, a gente arruma pra você também. É pra mim! Ah, é pra mim! Compartilha no Facebook, cara! Tá, então compartilhem essa buceta. Não vai ser marmelada? Não, se você for sorteado, não vai ser marmelada. Tá. Cara, somos todos Baixo Frente Soco. Se é marmelada pra um, é pra todos. Sim. Porra. 200 eu gosto de jogos, um único Baixo Frente Soco. É nóis. Todos nós ali. E acabou. Acabou, foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Diversão na vez. Cada ano até essa geração foi cada vez mais hype para o lançamento de uma nova geração, né? Eu lembro que quando a gente estava na época do Super Nintendo, na época do Mega Drive, a gente estava meio assim, acompanhando as revistas, vendo tipo, uau, vai lançar esse Project, foda-se aqui do TC4, vai lançar esse, caraca, PlayStation, que bizarro. Mas aí na época do PlayStation 2 a gente tava, meu Deus, é 3, e PlayStation 2, e uau. Agora, na geração que passou, a gente teve o maior dos hypes do masturbação de novos videogames. Isso se a gente excluir essa nova geração que tá entrando agora, né? Sim. Qual foi o primeiro console que entrou nessa geração? Só pra gente... Foi o Wii. Não. Foi o Wii, né? Não. Não. Foi. Não. Nossa, caralho. Claro que não, cara. Isso, como assim, cara? Não. O Xbox saiu um ano antes dos outros não, dois. Não, não, não. É? Pera aí. Xbox 360? Isso. É? Deixa eu ver aqui. 2007. Não, peraí. 2007 não. Não. Não. Não. Não. Vamos ser burro, cara. O Xbox 360 foi o ano que vocês entraram na faculdade. Foi 2005. No final do ano. Ele ficou um ano sozinho. Com um ano lá pegando público sozinho, ainda perdeu no final. Mas os três foram anunciados na E3. É, os três foram anunciados ao mesmo tempo. 2005, é mais ou menos ao mesmo tempo, né? Cada um. Por que quando alguém vai anunciar um console, fica um desespero pro outro cara falar, cara, tem que anunciar também. Criou esse hype. Sim, é. E aí, o Xbox, ele foi anunciado já no estágio 360, foi anunciado já no estágio muito avançado de desenvolvimento. Então os caras falaram, em junho vamos lançar isso aqui, e em novembro já lançaram, já chiparam, já começaram a vender. Então ele ganhou esse um ano de frente, foi em novembro de 2005. Novembro de 2006 saem Wii e PlayStation 3, com diferença pequena, assim, entre Europa, Ocidente e Oriente, né, de modo geral. Pô, o PlayStation 3 foi lançado em Tóquio em 2006, não, novembro? Foi, em novembro, Mas é porque saiu no Japão numa semana e na outra saiu nos Estados Unidos, entendeu? Tipo 11 de novembro, foi uma parada assim. Mesma coisa pro Wii. Novembro, o Wii até saiu um pouquinho antes dos Estados Unidos, até novembro também. É, provavelmente pegar aquela época ali de Thanksgiving, né? As graças. Também o PlayStation, a mesma coisa. Também o Xbox no ano anterior. Essas coisas que saem em novembro geralmente é pra isso. Pegar o feriado de ação de graça, Black Friday. E aí mesmo que não seja promoção, nem o que tá disposto a consumir, né? Então aconteceu essa eu parada. Acho que vale a pena a gente pontuar aqui que na época o Xbox 360 e o PS3 trouxeram algo na E3. Que era o que a gente tava mais acostumado, né? Que é, oh my god, them graphics! Wow, nice! Yes! Mas também, acho que nesse ponto da história, a Nintendo já tava meio deslocada no sentido de tá procurando o que ela chama de coisas novas, né? Tá tentando se reencontrar no mercado também, porque ela veio de uma surra de pau mole. Todo mundo tava, né? O PlayStation 2 deu surto em todo mundo. É que pra Microsoft, a sua foi tipo, foda-se, acabei de chegar. É óbvio que eu ia apanhar do PlayStation. Agora que eu vou entrar de vez. É, não é tão óbvio. Sempre que o PlayStation 1 entrou surrando bundas, né? Não, eu sei. Tudo bem. Mas você não é obrigado a entrar ganhando. Sim. Você entrou ganhando, parabéns. Então, por mais que seja a moda fucking Microsoft, tudo bem, tá entrando no mercado novo, podia acontecer. Teve uma participação razoável, né? O Xbox não foi nenhum fracasso. Foi o que se esperava dele. E aí quis entrar com o Xbox 360 já dando porrada. Esse lançamento um ano antes, de certa forma, ajudou pra isso. E outras coisas atrapalhou um pouco. Primeiro ano do Xbox sozinho, teve muito luz vermelha. Um amigo meu ganhou o Xbox 360, o Felipe, numa promoção de qualquer coisa. Tinha que mandar uma foto de alguma coisa, tipo, chata. E ele ganhou com uma foto que era só filmando a calça e o pé dele e um rastro, assim, de molho de tomate e a salsicha no chão, uma salsicha inteira. Sim. Aí ela entra, tipo, quando a salsicha cai do cachorro quente, isso é chato. Aí ganhou um Xbox 360. E ele, nossa, ele tá, sei lá... Eu pensei que você ia falar, seguindo a salsicha até a luz vermelha do Xbox. É, tipo isso. E aí ele tá, tipo, no sexto Xbox dele. Toda hora quebrava, nossa. E aí tinha que mandar pra São Paulo, aí deixou o chique em São Paulo, passou assim na Argentina. Caraca, ou vice-versa. Ele teve mais Xbox do que você teve DS, lá. Eu tive tantos DS assim, né? Foram quatro só. É um número razoável de DS, não é? Eu não sou dos top tiers, não. Ah, você quebrava os DS? Não. Os DS antigamente quebravam sozinhos, cara. Você não precisa fazer muito. Se você tem um DS Lite de 2004, 2005 até hoje, parabéns, você é um campeão. Porra, 2005, me dá um papel. Né? Tá, eu tô fazendo um joinha aqui pra você. Né? Você pode sentar no polegar dele. Uau! Uau, Racket Boy! Esse primeiro ano do Xbox sozinho, ele não foi... Acho que essa Coca-Cola toda, essa coqueluche toda que poderia ter sido, pelos problemas de sempre, né? Você não tinha jogo, você tinha ainda atenção dividida com outras coisas, etc. Enfim, tá se achando ali. E era PlayStation 2 ainda era uma besta. Ainda era uma besta furiosa. Magnífica. You're magnificent beast. O PlayStation 2 ainda era tão besta foda que eu só considero que o videogame morreu quando ele para de receber FIFA. Pode crer. O Winning Eleven, né? No caso do Play 2. Winning Eleven. Demorou, viu? Winning Eleven marca a vida. É tipo, quase desfibrilador. Desfibrilador? Pode crer. Mas como o Xbox teve esse primeiro ano de correr na frente, ele teve algumas vantagens que se estenderam para a vida dele, né? Ele conseguiu setar melhor o campo e conseguiu se encontrar numa melhor disputa pelo mercado de jogos. É, uma desvantagem que ele teve é que os jogos de lançamento, por exemplo, eram jogos... A maioria dos jogos eram os jogos da EA de esportes, FIFA, NBA, NHL, NBA Live... Eu lembro que eu só vi imagens de um jogo de boxe da EA... Que era tipo, oh, Deus, olha esses gráficos realistas. Esse é o Fight Night, né? É isso mesmo, tipo, olha esse negão suando. Caralho, brother. Aliás, pô, é um bom jogo, tudo sério. Tem muito jogo de corrida, aquele Project Gotham, Ridge Racer, jogo de golfe. Ridge Racer é da Sony, cara. Não, sim, mas... Não, Ridge Racer não é da Sony, não. Saía muito pra PlayStation. É da Namco. Mas da Ridge Racer é da Namco, é. Saiu muito jogo de esporte. Com o Xbox 360, no lançamento, ele gritava América com poucas coisas. Sim. Parecia um Mega Drive da nova geração. É, tanto que ele teve jogos problema de pra... esportes! Demorou pra colar no Japão, né? Não colou no Japão. Os Xbox não colaram. Caralho, cara, mas o Xbox até hoje, ele é jogos de esportes. não é isso. Madden! Aí, tinha que ter jogos de verão pra Xbox. Ia ser muito com certeza. California Games. É. Mas aí, cara, o mercado... De uma publisher fraquinha, assim. Mas o mercado foi se aquecer mesmo em novembro do ano seguinte, quando o Wii e o PlayStation 3 entraram no mercado. Mais ou menos também, né, cara? Eu lembro muito de estar conversando e discutindo com o Fox na faculdade, no início da minha faculdade. E ele falando assim, não, tem que comprar um PS3 e tal, muito foda. Eu falei, cara, comprar pra quê? Tem jogo nenhum. Tem aquele jogo da mulher ruiva lá com a espada. Heavenly Sword. É, tem... Porra. Acho que até hoje eu não tenho. É, mas olha só, o PlayStation 3, ele demorou muito mais a engrenar. Mas o PlayStation 3, quando chegou, ele chegou trazendo uma série de promessas que demoraram a se concretizar. O PlayStation 3 levou 4 anos pra ser um joguinho pronto. Foi ridículo. 4 não, 3 anos e meio. Eu diria lá também pra... que ele chegou com uma puta expectativa. Sim. Lá pra 2009, 2010, só é que o PlayStation 3 foi virar uma coisa confiável. Eu lembro que quando eu comprei o PlayStation 3, foi em janeiro de 2009, ainda era uma coisa meio, porra, onde que eu tô me metendo aqui, cara? 2009 ou 10, não lembro agora. Ah, tal como tá o PlayStation 4 e o Xbox One hoje, né? Não, esse eu comprei sem nem olhar, meu irmão. Cara, agora pessoal, já, pra agora você ter fio, é, você pulou sua mulher. Quando eu comecei, quando a gente começou aqui o Baixo Frente Soco, eu ainda não tinha um PlayStation 3. Eu não tinha videogame dessa geração. Sim, eu não tinha um Wii. PlayStation 3. Tinha um Wii, porra. Não, tá, eu não tinha Xbox, não tinha, eu tinha o Wii. Tá, tinha o Wii. Você comprou o Wii lá no lançamento, quase. No lançamento, é verdade. Porque é que tá, o PlayStation 3 ele demorou a engrenar. Mas o Wii, quando chegou, e aí as pessoas viram ou o emote funcionando, e viram que tudo aquilo que elas viram na E3 realmente era o prometido, né? O prometido foi entregue, não era tipo um De Volta Pro Futuro da vida. Aí acho que as pessoas se mobilizaram em torno de adquirir o Wii. E o Wii foi essa avalanche que foi muito rápido, realmente. Assim como subiu, caiu. Mas vendeu aquela avalanche de unidades. E acho que em setembro do ano seguinte, 2007, com menos de um ano de Wii, o Wii passou o Xbox 360. É, segundo aquele Guinness World Records Games 2008, até o lançamento dele, ele era o campeão de vendas daquela geração. Até o lançamento de quem? Até 2008, o Wii era o campeão de vendas. Eu diria que teve uma geração entre 2006 e até, sei lá, 2009, que era só o Wii, cara. Não tinha muito outras paradas, não tinha muito Xbox e PS3. E eu ainda digo que o Wii foi muito divertido nessa época. É, ele chamou muita atenção na época por ser uma coisa realmente completamente diferente do que se tinha. Você tinha o sensor de movimento já acoplado no seu videogame. Nessa época ainda não tinha PS Move nem Kinect. Você tinha muitos jogos dando suporte para aquilo, o próprio Wii Sports que vinha com o videogame, que hoje em dia a gente olha para ele como se fosse um demo de bosta, que é o que ele é, a verdade é essa. Mas na época era uma prazer incrível. Eu lembro que uma vez a gente foi na casa de um amigo lá em São Paulo, Crusher, até o Mano, Rictus, e eu lembro que eu, Rictus e o Mano, a gente ficou a madrugada inteira, ninguém dormiu, jogando Wii Sports, porque era irado pra caralho, não sei o que, Guarulhos, caralho, a Caxias de São Paulo. Cara, mas foi maneiro pra caralho. Quando tinha aqueles eventos de emprego lá na faculdade, eu lembro que a Oi levava. A Oi chegou em Itaú também, chegaram a levar os videogames lá. E aí, sim, foi, caralho, tem um Wii. Evento de. Como é que se fala? Feira de estágio? Isso, feira de estágio. No FRJ tinha direto também, nego levava o Wii, é verdade. Isso, pra chamar atenção, cara. É, tipo, vem aqui pro estágio, joga o jogo e eu te convenço a aplicar pra minha empresa. É, pode ver. Muito maneiro isso, cara. Você acha que você vai ficar jogando Wii Sports lá, vai ficar pulando com um macaco batendo com a raquete? Sim. Não, sim, cara, você vai trabalhar com um condenado. E aí, é engraçado porque aqui no Brasil a gente não tem essa experiência de pessoas desesperadas tentando enfrentar fila pra comprar e dormindo na fila pra poder comprar um videogame. Mas eu tava nos Estados Unidos morando lá na época que foi lançado. Ah, eu morava nos Estados Unidos. Oi. E foi na época que ele foi lançado. Então era tipo, eu chegava todo dia antes de ir pro trabalho, eu passava na frente de uma GameStop e tinha gente acampando lá. Eu chegava, parava na frente da GameStop e falava: ah, tem o Wii. Ah, pra comprar o Wii é aquela fila ali. A Wii esgotou pras próximas 2 semanas. Eu não sei quando chega. Era sempre olhar, puta, que desespero, preciso comprar esse videogame, Jesus! Mas o Wii, ele teve um shortage porque a procura era grande, eles não tinham planejado que ia ter esse lançamento todo, ou eles tinham problemas técnicos? Que eu lembro que com o PS3 você teve problema com o leitor do Blu-ray. Sim. O laserzinho azul lá era, tipo, difícil de fabricar. De fabricar, Eu chutaria que faz parte da estratégia de marketing dele. É, não, faz parte da estratégia de marketing você pegar um produto. Se você perceber que o seu produto não tá atendendo a demanda, isso vira a sua estratégia de marketing. Tipo, não vou atender a demanda, que é pra você criar vontade das pessoas de ter. Exato, eu nunca vou atender a demanda completa. Então as pessoas. Se você. Olha só, precisar o seu produto. É um exercício fácil. Tem cerveja no mercado todo dia quando você vai, não vai? Uhum. Tem. Você compra cerveja todo dia? Não. Imagina que a mãe parou de ter cerveja no mercado. Caralho. Quando tiver, vai querer comprar. Quando tiver, você vai querer comprar, é a mesma coisa. E foi assim que o Fox pagou $800 no Wii dele quando ele tava lá nos Estados Unidos. Mas aí quem tem gasta? Mas a cerveja dele não dá Fox pra dinheiro. Pois é, estamos falando de um cidadão que entrou no Brasil com uma televisão de 40 polegadas embaixo do braço e falou: foda-se, estou dando uma foda para isso. me para. Não importa, foi assim, a versão é essa. Mas, por exemplo, eu fui encontrar o Wii, eu tava numa Toys R Us, lá no, na Flórida. Brinquedos é nóis. Brinquedos é nóis. E eu encontrei um Wii muito bobeiro, eu cheguei pro maluco e falei: ah, escuta, você tem um Wii? O maluco olhou pra um lado, olhou pra um outro, falou: que horas são? Eu falei: ah, são 11 da manhã. Aí ele: tenho. What? Que deve ter sido um lançamento, né? É, ele devia estar guardando pra alguém que pediu pra guardar até tal pode hora. Ser. Pode ser. Ou isso, cara, é. Uma coisa assim. Ele olhou assim, tenho. Eu, porra, eu já tinha encontrado antes, mas o nego tava cobrando o preço dos escrotais. Aí eu falei, quanto tá ele? Pô, 250 dólares. Era o preço original. Eu falei, porra, nice, chipa. Aí eu peguei a aplicação, fui lá, ainda pega esse Twilight Princess aí, irado, yes, dice, pra jogar pra caralho a noite nossa, inteira. Aí você tá não querendo mesmo. Aí de graça o Twilight Princess? Não, não, eu comprei. Ah, 50 dólares. Aí eu fui lá, yes, vai, pá. Aí quando eu tava pagando, chegou uma mulher, uma brasileira, com um filhinho dela, e chegou o filho... Música do yoga. Mamãe, é o Wii. Aí a mãe falou assim, oi senhor, com licença, tem o Wii? Aí o cara da loja, não, eu tô vendendo o último, apontou pra mim. Ah, aí a criança olhou, caralho, muito triste. Aí a mãe chegou pra mim e falou, pago 500 dólares na tua mão. Aí eu falei, não. Porra. Não, pera, você falou não? Eu achei que você ia contar uma história bonita, que você, tipo, ia dar a parada e não cobrar o dinheiro. Aí eu falei, não, minha filha, eu tô procurando isso há muito tempo. Cara, você quer muito meu caralho. Inimigo, não, para, toma no cu, altruísmo caralho. Altruísmo caralho. O moleque ia pegar o Wii e ia jogar 2 minutos sem parar de jogar, vai se fuder, mano. Porra, olha outra loja, vai no... O inimigo fez exatamente a mesma coisa. Sim. Sim. Mas assim, antes dele do que eu, né? Aí entra um antes dele do que eu, porra. Mas por que, que o garoto tem que ser mais feliz do que eu, porra? Eu fui em várias lojas procurando. Eu fiquei meses lá procurando essa porra. Pô, você comprou com seu próprio dinheiro. Eu tô do seu lado, cara. Eu tô com resolver esse problema. O garoto foi lá 2 semanas no lançamento do Wii. Queria achar fácil? A 250 dólares? Eu pedia 600. A mulher ofereceu 500, eu pedia 600. Mama na minha. Mama na minha. O fato é que no ano do lançamento, esse ano do lançamento do Wii, ele foi o que vendeu mais no seu ano de lançamento, né? Ele vendeu quase 3 milhões em pouco menos de 2 meses, ao passo que no ano anterior, o Xbox 360 tinha vendido 1 milhão e 200 quase, e o PlayStation 3 vendeu 1 milhão e 200 e pouco. Só que o PlayStation 3 tem uma vantagem, né, sobre o Xbox. Ele saiu no Japão também, o pulaninho lá, o Xbox não. Então assim, essas vendas de Xbox no ano de lançamento é basicamente ocidente. Então o Xbox é uma máquina de América, realmente. Todo mundo lá só tem essa porra. Cara, não me lembro dessas bobeiras do Xbox não ter dado certo no Japão, porque por isso eu não tenho Strider em versão física. LKC ficou procurando a porra do Strider pra mim 3 semanas! Eu achava o jogo dessa pinqueta lá. E por isso também não tem Metal Wolf Chaos 2. É, eu também não tenho isso, por causa disso. Eu não tenho muitas coisas, foda-se. Cara, mas eu acho que vale a pena a gente ver que tinham pessoas dizendo que não valia a pena você comprar um PS3 ou um Xbox, porque o Wii tava redefinindo a forma como você ia jogar e que aqueles videogames iam se tornar obsoletos. A ideia da Nintendo era essa, né? Era tornar obsoleto o conceito de videogame com controlezinho, né? E ser sensor de movimento. O que a Nintendo não contava era com o seguinte: jogadores de videogame são gordos. Eles não gostam de se mover. Eles não gostam de se mover. E jogadores de videogame não têm amigos de verdade, então eles jogam online. Pô, bom saber que vocês são meus amigos de verdade. É, eu sou, cara. É você? Você é. Isso é verdade. Mas o fato é que, e também o PlayStation 3, ele sofreu com uma coisa, né, que a gente, todos nós lembramos aqui. O preço dele era ridículo na época. Assim, ridículo. Hoje a gente vê preços de lançamento de outros videogames. Teve uma porrada de videogame que lançou a 500 dólares e não sofreu esse bullying em torno do Play 3, porque era outra época, né, não tinha tanto acesso à informação. E quanto que ele chegou aqui, nas lojas americanas? É. Ah, sei lá, talvez de 4 mil reais, igual 4 Ele era importado, era ridículo o preço dele. Só que assim, era uma época em que a gente... Isso era muito mais dinheiro, gente, do que é hoje também. É menos, né? Porque agora no Play 4 tá dentro aqui mesmo, né? É. Não, mas enfim, falar dessa realidade no Brasil é mais difícil nessa altura do campeonato. Menos o Xbox, que saiu aqui de verdade rápido. Mas o PlayStation 3, ele tinha problema de demanda, pra atender demanda, porque esse problema que o Killerado falou do leitor de Blu-ray, ele tinha o problema de ser muito caro, e ele tinha o problema de realmente estar sem muitos jogos, e de vários jogos que iam ser exclusivos pra ele, o pessoal corria pra Microsoft também, porque de certa forma era meio burrice. Maior, né? já tinha uma base instalada maior, e era meio burrice você lançar um jogo só pro PlayStation se a Sony não fosse te bancar totalmente. Porque, por exemplo, o Devil May Cry 4, ele ia ser só PlayStation, não foi. Assassin's Creed ia ser só PlayStation, não foi também. Acabou pra mim, então. Uma das poucas coisas que ficou só PlayStation foi o Metal Gear 4, por exemplo. É, uma coisa bacana também, desse início, principalmente dessas duas gerações, dessa geração, né, no PS, tanto o Wii quanto o PS3 e o Xbox 360, era retrocompatibilidade. Depois de um tempo, isso foi caindo até se tornar compatível via software, né? Eles faziam aquelas atualizações que, na verdade, é um emuladorzinho que tá rodando parado. E você comprava seu jogo, seu PS3, tava rodando seus jogos de PS2, alguns não, outros sim, tinha uma tabelinha de compatível. O PS1 também, PS1. Mas se eu não me engano, até hoje é o PS1 roda até hoje. Mas isso não era nenhuma novidade, porque a gente tinha o PlayStation 2 rodando jogos de PS1. Sim, mas o fato é o seguinte: o que fudeu a Sony no começo do PlayStation 3 foi essa porra de retrocompatibilidade também. Era, tinha que botar o Emotion Engine ali dentro. Encarecia muito a brincadeira. Encarecia muito, deixava tudo mais lento, você tinha que ter um espaço físico maior, esquentava mais pra uma coisa que não necessariamente a pessoa, o comprador, ia usar, entendeu? Porque podia ser um cara que não tem PlayStation 2 na vida. E aí, vai fazer o que? Começar a comprar Metal Gear Solid 2 e 3? Foda-se. Então isso foi uma coisa que encareceu muito, etc. Quando eles tiraram isso, a coisa começou a andar um pouco mais. Foi quando eles mudaram essa estratégia no PlayStation 3, perderam muito dinheiro até lá. Tudo bem que só quem ganhou dinheiro com venda de console desde o começo foi a Nintendo, que o Wii era barato de fabricar, etc, e tudo era patente deles, e enfim, é o jeito Nintendo, né? Mas fato é que os outros foram levando prejuízo na parte de hardware, né? Até começar a lucrar alguma coisa. Mas a Sony tomou mais prejuízo ainda, porque o PlayStation 3 era muito mais caro que o Xbox e ainda usava a porra da tecnologia do Blu-ray, que era uma coisa nova, dava seus problemas, e o Xbox tava lá com o DVD 9. Inclusive, isso até ajudava os caras pra desenvolver pra Xbox 360, enfim, que a gente sabe que de modo geral era mais fácil, mas nesse começo era mais fácil ainda, em comparação ao Play 3. Uhum. Ainda dava uma ajudinha informal, né? Tinha que sair mais disco, eles podiam cobrar mais caro, né? Pois é, ainda, o Play 3 ainda tinha aquela coisa de você ter que atender a demanda da mídia física, né? Tinha que fazer Blu-ray e foda. Play 3, o pessoal reclama muito, tanto que foi até um dos motivos que eles usaram agora a arquitetura x86 de novo, né? De novo, eu sei que pela primeira vez. Agora todo mundo usa, né? Sim. Mas o céu era aquela coisa fantástica, nova, eram 7 microcontroladores juntos, você tinha um dedicado pra sincronizar todo mundo, todos os outros trabalhando em paralelo, mas era um inferno de programar. Era o erro do Saturno, cara. O erro do Saturno, pode ser. Mesmo errando que nem o Sega Saturn. Pobre Sega Saturn. E aí, além de todos esses problemas, você tem as terceiras festas aí querendo não lançar mais nada exclusivo pro PlayStation 3. Era difícil, né, cara? Era complicado porque o PlayStation 2, assim como o PlayStation 1, ele tinha um monopólio muito violento do mercado. Você conseguia lançar, você comprava o PlayStation 2 e você falava, porra, eu quero jogar o jogo A, o jogo B e o jogo C, e ele tá no PlayStation, cara. Então eu vou comprar o PlayStation 2. Agora, nessa geração já era diferente. Você encontrava os mesmos grandes jogos em todos os videogames. Sim. Era mais complicado. Todos os videogames, né, é uma coisa que a gente, até certo ponto da evolução desses consoles, consegue falar com mais segurança todos. Né? Depois chega um ponto em que, por uma série de motivos, o Wii começa a não ter mais tanto apoio de terceiros assim. No começo, você tinha, claro, como qualquer console da Nintendo, uma base instalada muito forte de jogos da Nintendo, das franquias da Nintendo. Isso puxa as vendas de consoles da Nintendo desde sempre. Sempre foi o forte deles, sempre foi o diferencial deles. Uma coisa que o Shinji Mikami, talvez... No More Heroes, quem é que é o designer? Goichi Suda. Goichi Suda, tá. Então é o 51 lá, o Boa Ideia. É. O Goichi Suda, também conhecido como Suda 51, ele disse que um problema do Wii é que a Nintendo pensou em vou atrair todos os tipos de jogadores, mas ela própria, a Nintendo, na verdade, se concentrou em atrair um tipo muito específico de jogador, que é o jogador Nintendo. E aí nesse bolo vinha casual, vinha hardcore, mas era jogador Nintendo. Eu acho que eles se preocupavam muito no casual. Eu achava que eles falaram assim, cara, a gente tem um mercado muito grande pra explorar que não é explorado, que é o jogador casual, o jogador que não tá acostumado a jogar videogame. Não, mais do que isso, eles atraíram pessoas que nem jogavam videogame. Era all. Veio tanto de academia que comprou o Wii, né? Foi até um vocabulário novo pro nosso repertório, né? A estratégia Blue Ocean. Isso, é verdade. Mas e eles meio que introduziram esse conceito que a gente tem hoje em dia, o conceito atualizado de party games, né? Jogo pra você tá lá numa festinha gay com a família ou com os amigos e, tipo, mesmo quem não joga videogame é participa. Desde o Nintendo 64, mas aí você, né? É, um pouco, mas eles meio que remodelaram essa parada. Mas ao longo do tempo eles perceberam uma coisa: esse público não sustenta o mercado. Assim. Acha legal, acha divertidinho ter o hardware ali em casa, ter um jogo e tá bom, que ele vai receber visita e vai jogar aquele joguinho e tá legal. Ele não vai sustentar esse mercado. Isso foi um problema a longo prazo pra Nintendo. Minha tia ainda tem o Wii, porque ela comprou que o cara lá da academia, o pessoal treinador dela, falou: não, compra o Wii, compra o Wii Balance, e é isso aí. E aí ela comprou, acho que usou duas ou três vezes, e se não vendeu, eu vou pedir de Natal, cara. Mas a parada é a seguinte, você consegue ver esse tipo de coisa nas pesquisas de taxa de adesão de software. Você comprou o hardware, né, o videogame, qual é a taxa de adesão de software que o seu público tem? O que é a taxa de adesão de software? Explica. Suponha aí. Que saiu Uncharted 2, tá. E existem 10 milhões de PlayStation 3 no mundo. Se 5 milhões de usuários compram, vende 5 milhões de Uncharted 2, a taxa de adesão dele frente à taxa de hardware foi de 50%. Ou seja, metade de quem tem Play 3 comprou o jogo, né? Cuidado pra chegar naquele gráfico lá do Mario Kart. Ah, sim, tem esse gráfico ridículo do Mario Kart, que diz que o Mario Kart do Wii foi o pior, né? Uh-huh. Na verdade, o Mario Kart do Wii foi o que mais vendeu. Mario Kart Wii é o jogo que mais vendeu de Wii, se você descontar a porra do Wii Sports que vinha, né? Mario Kart Wii vendeu 35 milhões, só que tinha 100 milhões de Wii. Então, a taxa de adesão do Mario Kart é 35%, que bosta de Mario Kart. Na verdade, ele vendeu mais do que todos os outros juntos, provavelmente. Quer dizer, provavelmente. Certamente vendeu mais que todos os outros juntos. Quer dizer, não sei, é perigoso falar isso. Foda-se, vendeu mais que todos os outros juntos, tô falando. E aí, mas tem esse gráfico, né, que fala que o Mario Kart Wii, segundo esse critério de merda, foi o pior de todos. É igual o IMC. Ah, esse é um IMC de obeso. Fala o cara pro marombado lá da academia. IMC. Mas acho que... Fala pro Jones que o IMC dele é uma merda. É, fala pro John Jones que o IMC dele é uma merda. A parada do Wii de ter subido muito rápido, talvez ter sido muito rápido, acho que passa por isso. Aos poucos, as terceiras festas foram largando o Wii e deixando o Wii lá pra Nintendo, porque, enfim... Às vezes, a Capcom queria fazer Street Fighter 4 pra todo mundo. Como é que vai fazer isso com o Wii, que o controle tem dois botões? Vai depender do cara ter o outro hardware, que é o controle... Aquele... Do GameCube. Controller Pro, GameCube, né? Alguma coisa assim, pra poder lançar o jogo, você não lança. Faz lá o Tatsuno vs Capcom, é próprio pra aquilo, e depois não faz mais porra nenhuma. Resident Evil 4, os caras se viraram, usaram lá o sensor de movimento, mas muitos jogos o Wii deixou de ter por isso. É, lembrando que o Resident Evil 4 é um jogo da geração passada que foi atualizado. Foi portado, né, pra usar o sensor de movimento. Mas eu vou te falar que ficou lindo no ficou. Wii. É a melhor versão. É a melhor versão de todas. É. Tem um aspecto, tem a versão do PS Move depois, ficou legal também, mas foi. Tem um aspecto particular do Brasil, que é a questão da pirataria. O pessoal, ele ainda estava muito acostumado a jogar o quê? Jogo pirata, comprar o jogo no Uruguaiano. Essa era a onda. Hoje em dia isso mudou um pouco, mas naquela época era violento. Um pouco você tá até forçando a barra. Mudou muito. Hoje em dia o que eu conheço de pessoas que falam assim: não vou comprar jogo pirata, era uma coisa que eu não conseguia imaginar naquela época. E o que eu vejo de gente comprando pirata é uma coisa que eu não imagino ainda também. Comprando pirata, quem mais compra pirata? Por isso que eu falei um pouco, porque isso, tem muita gente que... As pessoas a sua realidade Zona Sul é muito limitada. Eu tô falando, a pessoa pode... Isso é verdade também. Tem. Não. Mas ninguém vai lá na Uruguaiana comprar um jogo, né, cara? Você tá de... Claro, caraca, que vai, cara, você cara, tá, cara, tá de sacanagem, compra, né, meu irmão. Vou te levar na Uruguaiana direto, ninguém mais vende jogo, não, cara. Caralho, claro, você só vai na Uruguaiana, de novo, cara, tá muito limitado. Vou te levar na feira lá em Caxias pra tu ver a quantidade de barraquinha vendendo jogo de Xbox. Quando eu de plástico, é isso 3x20, 3x10, sei lá. Amanhã eu vou dar uma passada de uma, porque eu tenho que comprar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o WhatsApp aqui, e tem um amigo meu, o João, que ele todo dia ele manda uma foto com uns 50 jogos. E vai, cara, comprei aqui, ó, tudo porra pirata. Porra, o que mais tem, cara? Tem pra caralho. Se não tivesse, não tinha camelô, né, Caxias? Quantas vendas piratas aí na geração, o quê? Que geração é essa? Oitava, nona? Sétima. Isso, tá no título da conversa do Skype. Isso contribuiu muito pro Wii e pro Xbox fazerem mais sucesso aqui no Brasil do que o PlayStation 3. Sim. PlayStation 3 foi o lendário videogame que não tinha pirata. Baixinha, né? Mas morou, né? Tanto que tiraram aquele... o suporte ao Yellow Dog por causa disso, né? Não sei. Falaram que não. O Yellow Dog era aquele Linux, acho que era baseado no Linux, não lembro. Era... Não era sim, que nem usava pra fazer cluster de PlayStation 3. Uma das características características muito fortes dessa geração também foi o online, né? Foi a primeira geração que, de peso, a gente entrou com jogos online. Nasceu online. A gente tinha, nas outras gerações, algumas coisinhas online, umas zoeiras que, aqui no Brasil, convenhamos, ninguém usou, né? Vai me dizer assim, eu joguei Ultima, Phantasy Star Online no meu Dreamcast. No cu que jogou. Mas jogou. Pô, eu joguei Final Fantasy 1. Eu conectei o Dreamcast com a internet discada lá de Resende, cara. Pô, não. Só que pena que... Pra ficar no fórum pornô. Pô, cara, não deu pra entrar, mas eu já expliquei isso no cast. No Dreamcast, sim, pode crer. Mas o... Pô, eu precisava ter aquele cabo do... Aquele cabo grandão amarelo lá, que eu não tinha. Pra poder conectar no PS2 e jogar Monster Hunter Online. Aí não tinha, essa porra toda era foda e não joguei. Então, pra mim, a geração do PS2 foi uma grande merda de jogo online. Não só pra você não, meu amigo. Minha única experiência online foi Final Fantasy XI, foi decepcionante. Cara, era uma... Era o Fantasy XI, né? O jogo é ruim, mas cara, mesmo assim, cara, podia ser o jogo que fosse. Naquela época, a comunidade online era muito bosta. E uma característica que a Nintendo preservou foi isso. A Nintendo deixou a sua qualidade em jogos online muito bosta no... Eu posso dizer que do início ao fim você não teve uma... jogos legais se jogar online. Smash era uma bosta. A Wii tá sempre... Nintendo tá sempre 10 anos atrasada em termos online. Agora... Não mudou muito, não. Eles estavam no ICQ nessa época. E a gente pode dizer que isso é... Agora que eles se preocupam com outras coisas, né? Deixa eu trocar aqui, gente! Solid! Vamos lá. Ainda bem que eu não precisei pensar numa frase de abertura. Então, evitei essa. Então, mas assim, a Nintendo teve uma proposta muito clara com o Wii, que era fazer um videogame que fosse seguro pro seu papai e da pessoa fininho. E, sabe, era mais seguro não poder limitar as interações, porque você tem um certo filtro de qualidade. Aliás, a Nintendo tem isso muito claro. Acho que não, hein? Acho que isso é desculpinha. É desculpinha. Eu realmente acho. Eu acho que eles não viam, eles não botaram fé no online, na minha opinião. E isso foi uma coisa que quem trouxe, e aproveitar a sua chegada aqui, Solid, pra abrir a camisa do fanboyismo e dizer, quem trouxe isso em peso foi a Microsoft. Xbox One. Foi o Xbox. Xbox não. Não. Não, Xbox original. Você tá indo longe Xbox demais. Xbox original. É o primeiro Xbox que tinha, né? Xbox Live. Caralho, foi ele que lançou. Ah. Peraí, só, você jogou o Xbox Zero? Não, não joguei não, eu tô falando porque... Esse nome ia ser muito melhor, Xbox Zero. Eles iam voltar e renomear. Ó, o primeiro Xbox agora se chama Xbox Zero. Alpha. PS1. Então, o Xbox original veio nessa mesma geração aí, e ele tinha o componente online como um grande diferencial. O Halo 2 no Xbox fez muito sucesso. Muito sucesso. Acho que foi o primeiro videogame assim que emplacou mesmo online como a principal característica. E isso que você tá falando também foi nos Estados Unidos. E foram para alguns jogos muito específicos. É meio forçar a barra dizer que a comunidade online do Xbox Zero era uma coisa muito bem definida. E eu acho legal... Estados Unidos era assim. Era pra alguns jogos. Você tinha Halo e uma galera jogando Halo ali. Você tinha alguns jogos de Marvel Zero. Não é, cara. Uma Marvel Zero. Mas o que cara, eu acho legal... Se você for olhar até hoje o número de jogos que tem uma base de jogadores... sólida, fundamentada, que é aquela galera, não são tantos jogos assim, são poucos jogos. Online todos têm. Jogar mas online todo mundo dá. Você tem agora o que a Xbox 360 trouxe, foi uma rede, quase que uma rede social para jogos. Mas você amigo... tem aquele ambiente ali em que você fez a Sony repensar a estrutura do PlayStation para conseguir colocar aquilo. E aí eu tô dizendo, tô dizendo lista de amigos, tô dizendo uma porrada de coisa que você não tinha antes. Sim, mas um monte de coisa que você já tinha antes, o fundamento todo é aquele. Não mudou muita coisa. Achievements tinha no outro? Não. Mas não, você, por exemplo, o PlayStation 3... Conquistas. A maioria dos jogos do começo do lançamento do PS3, eles não têm troféu, não tem até hoje, porque não foi uma coisa concebida no console. Eles olharam depois pra Microsoft e falaram, porra, isso tá fazendo sucesso, hein? É porque aquela então... buzzword chamada gamification não existia ainda. Não tem a classificação do jogo. Jogos, cara, isso não faz o menor sentido. Gamificação é dos jogos. Hoje tá demais. tá foda. Arco do Inferno, Inception. Mas assim, então eu acho que é seguro dizer que, nesse caso, defendendo aqui a Microsoft, ela lançou moda, cara. Porque o Xbox original, cara, a presença online foi um grande diferencial. Xbox 360 evoluiu em cima disso e fez a Sony ter que correr atrás do prejuízo, porque a Live, né, tava muito atrás do que a Xbox Live, tipo, a PSN tava muito atrás do que a Xbox Live oferecia. Você nem tinha PSN direito. Assim. Até pouco tempo atrás, a PSN devia muito comparado à Live, em termos de infraestrutura. Acho que agora deve ser a mesma coisa, enfim. Ou pelo menos não se nota uma grande diferença, não se nota a Live como sendo tão melhor. Mas durante toda a questão, toda a geração Xbox 360, PS3, com certeza. Até porque a gente pode lembrar depois da coisa dos hackers. Contudo, tem uma coisa que foi um diferencial muito grande e foi um dos motivos para eu ter comprado um PlayStation e não um Xbox. Não pagar. E é que exatamente, a PSN era de graça. É. Podia não ser tão boa o serviço, mas era for free. Então eu acho que isso fez muita diferença mesmo para muita gente. Talvez foi uma forma da Sony entrar para competir atrasada. Poderia competir com a Live que já estava instituída? Ela vai lançar a parada de graça. Mestre Pode Splitter, ser. Por que você comprou um PlayStation 3 e não um Xbox 360? Mestre Splinter. Ele só conectou, na verdade, e foi lá pegar um Doritos. Foi cagar. Ele botou a ficha, mas não apertou. Fala, moleque! Não, eu acho que o Mestre Splinter tem que falar agora é do Wii, que ele tem que voltar pro começo do programa pra falar. É, ele tem que quebrar o ritmo e voltar. Não, cara, então não é sobre Super Nintendo? Clash! Atari. Cara, não, mas eu tô com um problema logístico que eu vou entrar em 10 segundos, eu vou entrar no túnel André Rebouças. Pra quem não conhece, que não é do Rio, quem tá dando mole, é um túnel muito longo que vai cair a minha ligação qualquer segundo. Caraca, gente, então esse animal tá no celular do carro. É, gordo demais, né, cara? Meu Deus! Muito gordinho. Não, quando chegar cá, você avisa, cara. Tá tranquilo. Eu tô escutando aqui, tô de boa, tô felizão. Ah, então tá bom. Então fica aí. Fica aí, seja bem-vindo. Informações relevantes. Tô aqui só nas pretas. Eu vim aqui pra curtir. Eu vim aqui. Eu pego menina que já ficou com outro cara. Uou, sapinhou. É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço. Acho que também, pelo fato do Xbox, desde o começo, o 360 já, né? Desde o começo ele ter sido um videogame que recebeu muito aporte de empresas como a EA, empresas que fazem jogos de esporte, que são jogos que você, enfim, concebe aquilo imediatamente como uma coisa no multiplayer, muito jogo de tiro, etc. Ele ter surgido um ano antes, essa base de jogadores ter se construído muito rápido, o Xbox 360 chegou a 10 milhões de unidades vendidas quando o PlayStation 3 estava lá engatinhando ainda, né? Então foi uma vantagem muito grande. Pensando nos dois, porque são os dois que tinham os mesmos jogos, né, de modo geral. Nisso a Live fez muita diferença. E o valor que você tinha que pagar era coisa pouca, né, era $60 por ano. Hoje em dia é isso, né, não sei quanto era na época, deve ser menos, com certeza. Então não era uma coisa tão absurda. É claro que o americano dá mais valor pra dinheiro do que a gente, mas não era um valor alto. Então pra você ter um serviço de qualidade, o americano paga, né, pelas coisas. Não tem esse pensamento de querer tudo de graça, eles estão acostumados, acho, mais com isso. Então ele já calculou essa inversão, né? Eu tenho uma coisa engraçada aí, que é o seguinte: pra entender a geração do Xbox 360, tem que pensar na geração anterior do PS2, que foi a Sony dominou completamente. Eu acho que ela deitou nos louros da vitória da geração passada. E o que a Nintendo fez antes, né? É, a Nintendo fez depois, talvez, né? Com o Wii, que vendeu pra caralho. Fez antes e depois. É. Então, assim, porque a Microsoft tinha que fazer uma coisa diferente. Então eles apostaram numa coisa que a Sony não apostava e deu muito certo. E aí o que aconteceu? A Sony teve que correr atrás. Talvez seja de graça, tenha sido essa jogada. E eu vou te falar, era um argumento muito forte, especialmente nos mercados de países em desenvolvimento, você poder falar, cara, não, o multiplayer é de graça. Você compra o jogo e foda-se, joga quando você quiser. Enquanto para o Xbox, não, tem que pagar uma mensalidade. Você já tem um envolvimento maior e gerava uma coisa que naquela geração não era normal ainda, que era tipo, você ter o cartão de crédito cadastrado na sua conta. Até então, você pegava o disquinho, botava o disquinho e jogava, sabe? É você ter que ter uma conta, você ter que ter uma mensalidade. Já gerava um envolvimento que não era pagar online ainda. Americano até hoje não gosta disso, né? Comprar digitalmente um jogo, isso começou no Xbox 360 e hoje em dia é praticamente mais isso, do que... Isso é o mercado, na verdade. Na verdade, o mercado hoje só vende disco em caixa pra você conseguir fazer com que o retailer, o varejista, venda o videogame, né? Então o cara vai vender aquela porra gigante lá que ocupa espaço. Não, e eu digo mais, o Xbox 360, ele começou a vender bem jogo online antes mesmo do Steam começar a vender pra caralho o jogo online. Sim. O Steam já existia, o Steam tava definido ali no mercado dele, mas ele ainda não era uma gigante não-nerd. Isso. O Steam é bem antigo, o Steam é de 2003. Sim. Mas o Steam começa a ser o Steam que a gente conhece hoje em 2008, 2009. Né? O Steam, essa máquina de esse Ricardo Eletro dos games, é uma parada recente. O game ficou maluco. O game ficou maluco. Eu acho que... 60% corta preto. É pra levar tudo. Deixa aí o... Game Eletro. Game Eletro. Deixa aí o nosso novo desafiante Loop Infinito, fala aí. Eu acho que esse caso das mídias, né, digitais ajudaram muito, principalmente os desenvolvedores indies. Porque esse estouro de jogo indie veio agora, assim. Porque antes eles teriam que prensar CD, no caso, ou DVD, Blu-ray. E eu acho que era um custo mais pra eles. Agora é muito mais fácil, porque eles desenvolvem e lançam digital na web pra galera. De novo, foi uma coisa do Xbox com a Live Arcade, né? Isso. É. E o XNA, a pessoa começava a desenvolver o XNA pra ele. Foi bem bacana essa época, que abriu pra muita gente. É. O Guilherme... deixou o PS3 no chinelo, né? É, o professor Guilherme, lá da PUC, aqui do Rio, que é o cara da Dunsoft, né, do Capoeira Legends, ele falava aqui na Rio Info, lendário Geeks, falava aqui na Rio Info mês passado, aqui no Rio, né, uma convenção de TI, que quando o Capoeira Legends foi lançado, uma coisa que não houve discussão era sobre o lançamento em mídia física. Porque você tinha que lançar em mídia física, senão você era um postão desses que bota joguinho e RPG Maker na internet, entendeu? Então a diferença entre você parecer só mais um amador de merda e você parecer um profissional era você ter o seu jogo prensado na prateleira, né? E como agora isso já mudou completamente o pensamento de volta, né? Passou a ser você ter a coisa digital, né? Não mais necessariamente. Isso acontece muito, eu acho que até pra, às vezes, pra reduzir custo, porque tem um jogo que vai sair agora, que é o Nobunaga Ambition. É um jogo de estratégia. E pro PS4 ele sai em mídia física, só que pro PS3 ele só vai sair em mídia digital. Claro. Porque eu acho que deve baratear o custo, porque não vale a pena você lançar duas mídias. Claro. É porque hoje em dia a Sony quer que o varejista venda PlayStation 4, né, não PlayStation 3. E, de novo, eu insisto no argumento. Mídia física hoje é pra você forçar também, o varejista, né, a ter lá o videogame à venda. Senão não vale a pena pra ele. E porque também ainda é um mercado de pessoas que estão demorando pra abrir um pouco a mão. Tem gente que gosta de ter, tem gente que é hoje. Eu vi, né, no último, aquele Pro Jared, né, eu acompanho os vídeos dele no YouTube e ele tava vendo que ele tem um, tipo um game loot dessas coisas que a galera vai comprando, você faz aquela assinatura que vem jogo, vem camisa, essas porra toda, ele vai chegar até agora, acho que do Towerfall, se não me engano, é a caixinha com manual, com o CD, o pendrive, acho que é o pendrive do jogo, e vários outros breguetezinhos lá, um mapa, um pano, essas coisas assim, sabe, que a gente ficava assim, caralho, edição de colecionador do Icewind Dale 2, vai ter um mapa em tecido da região de Icewind, puta, eu quero. E agora virou uma coisa só de colecionador, antes você precisava ter, né? Sim, é verdade. Sincero, eu achei que essa geração, que é muito forte, a sétima geração, eu achei que ia ser a última geração com mídia física. Eu imaginava que essa geração atual que a gente tá vendo ia ser só distribuição digital, o que faria mais sentido na minha cabeça. Assim, você tem a negociação com o varejista. O varejista, né? Acho que esse é o único motivo por qual a mídia física não acabou. Porque não faz mais o menor sentido. A gente fala muito em custo de logística, você tem a logística do virtual também, né? Que ela é mais concentrada, você tem que manter servidor. É diferente, acho. Não sei até que ponto. É incomparável. Assim, mas o custo de prensar um CD, fazer essa parte de gráfico, isso é o mais barato. Isso é menos de $1. Transportar, que é o caro. E tem outra coisa que é muito cara, que é o seguinte, é a prateleira do varejista. Por que você acha que tem o de PS4, mas não tem de PS3? Porque já não tem mais o PS3 à venda lá. Exato. Então ele não tem que... Não vai botar jogo com videogame que ele não vende. Ele vai botar jogo de videogame que ele vende. Mas tem gente de PS3 que quer comprar. Então a distribuição é digital. Porque ele já não tem mais que garantir que tenha PS3 na loja. Vende PS3 quem quer. Então ele não precisa mais botar a mídia física. E pra quem vende a distribuição, é muito melhor. Porque quando você vende na loja, você tem que dar tipo de de 15 a 25% da sua margem é de comissão pra loja. Ah, então vai diminuindo muito, cara. É, acho que quando você tá vendendo. Quando o jogo tá sendo vendido na PSN, na Live, ele tá sendo vendido na loja da Microsoft, na loja da Sony. Não tem o Walmart pegando um pedaço dele. Não tem a GameStop pegando um pedaço dele. O vendedor da GameStop pegando um pedaço dele. Exatamente. Fora que o seguinte, foi na GameStop e levou um pedaço dele. Fora que o seguinte, se você pensar no mercado americano, cada distrito, cada municipalidade, cada estado americano tem as suas próprias regras de taxação. Se você compra coisa online, por exemplo, na Flórida, na Califórnia, por exemplo, na Flórida você compra o jogo na loja, é $60 mais 8% de taxas. Se você comprar em Orlando, por exemplo. Então o jogo vai ser $64, coisa assim. Se você compra online, vai ser $60, ponto. Porque vendas online não incidem essa taxação. É, depende porque você tem que dizer onde você mora. E aí quando isso, você. Não, mas na Flórida não incide. Eu moro na Flórida, tá? Pra Sony. Sim. Eu sei como funciona. Se a pessoa escrever que mora na Flórida, tudo bem, não incide. Isso, não incide, entendeu? Então tem essa diferenciação também. Isso é mais uma coisa que sai mais barato pro consumidor final no fim das contas, entendeu? Claro, todo mundo pode mentir e falar que mora na Flórida a partir de hoje, mas aí, o fisco americano deve ir atrás. Deve ir atrás de mim porque eu sou brasileiro. Tô aqui intocado. Eu moro numa churrascaria lá em Orlando, inclusive. Miami, sei lá. Eu moro numa loja da Apple. Ah, tá vendo? Eu moro em Las Vegas. Patrão, tá pagando imposto à toa. Eu acho que tinha colocado uma faculdade no Alasca, coisa assim, não lembro. Caralho, tu não paga imposto de bobeira, mano. Mas tudo bem. Só quem gasta dinheiro pra caralho essa porra online sou eu mesmo, né? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho. Eu só gasto no meu PS Vita. É. Coisa online. Outro aspecto que ficou muito forte nessa geração também, além de você ter a consolidação de você jogar online, foi isso também virar algo de ataque, né? Pela primeira vez você vê algo do tipo, tá, hackearam o meu videogame. Coisa que antes era... Hackear o meu videogame não acontece, mas acontece de hackearam a PSN e roubaram o meu cartão de crédito. É que é tipo hackear o teu videogame, né? Tu não pode jogar online. Cara, a gente ficou tipo 2 meses com a PSN fora do ar, uma coisa assim. Foi. Naquela coisa de 2, 3 anos atrás, né? Tanto que depois deram jogos. Pô, oh, que delícia. Eu joguei vários, porque eu fiz uma conta europeia e o caralho, eu nunca joguei. Mas eu fiz. Isso tirou o meu irmão de uma depressão, cara. Porque ele ficava jogando Metal Gear Online igual um viciado. Aí entrou essa coisa, bloqueou. Ele ficou 2 meses sem jogar Metal Gear Online. Ele ficou em depressão por isso ou ele saiu da depressão? Ele saiu da depressão, porque ele ficava o dia inteiro jogando Metal Gear. A depressão era Metal Gear. Faz sentido. Puta merda. Ele foi obrigado a sair de casa. Ele foi obrigado. Exatamente. Não é sacanagem, cara. Abre a cortina. Olha, tem sol, cara. E aí, vale a pena dizer também que essa é a geração que fica dando dicas pra você curtir o mundo lá fora, né, cara? Essa geração que você tá jogando um jogo e de repente fala, então... Para de jogar um pouquinho. Parar de jogar um pouco, não? Faça pausas periódicas. A cada 1 hora, para em 10 minutos. Isso salientou um pouco a força da Microsoft em termos de infraestrutura sobre a Sony, porque a Microsoft não passou por nenhum episódio assim, né? De ter que tirar a Xbox Live do ar. E a Xbox Live é uma coisa que existe há 13 anos, quase. Nunca aconteceu nada desse tipo. Com a PSN aconteceu. Isso foi bom também, porque deu um... Né, deu que eu pulei Solid. Que isso, hein, cara? Deu uma apertada, né, na Sony pra fazer uma rede melhor. A PSN hoje eu acho uma rede bem boa, assim, jogando no PlayStation 4, jogando... Acho que até quando a gente ficou naquela época de jogar Last of Us, jogava Ionis, Nimilk, Lerazo, Ludobardo, a gente jogava bastante Last of Us, bastante. Viveu intensamente 2 semanas de Last of Us Online. Exatamente. 2 semanas sem dormir, mas... A gente encontrou a minha prima, distante, de uma garota lá no seu pivoto, que a gente... Até se hoje é garota na PSN. Que... Bonitinha, por sinal. Não, por que você tá bonitinha, cara? Deixa eu falar o avatar da Ellie do Last of Us, cara. Sei lá, você tá bonitinha. Mas, Ellie é bonitinha. A Ellie é bonitinha, né? Parece a Ellen Page, né? Ela é o avatar dela. Ela é o avatar dela. Eu sou o Joel da PSN, por exemplo. Eu sou um velho barbudo, né? Que é quase isso mesmo, na verdade. A gente jogou isso intensamente e teve uma experiência boa, né? Mas, pô, tem vários episódios de lembrar, assim, de PSN, tá um lixo. Jogando FIFA 2010, que foi o primeiro FIFA que eu joguei online, por isso que eu travava, assim. Tudo bem que eu fazia streaming de podcast ao mesmo tempo, né, pra ouvir, mas... Uma das vantagens da Xbox Live é que tinham muitos servidores dedicados à própria Microsoft. Mas isso era ruim pra quem morava no Brasil, eu sempre fiquei meio frustrado com isso, porque aqui essas porras nunca funcionaram direito, né? Eu jogava Call of Duty com os gringos, a ping 150, 160... Mas não tinha um servidor no Chile? Depois começou a aparecer ter uns servidores aqui e a coisa melhorou, mas você tinha que ficar arrumando a pessoa que era amigo do amigo pra achar um jogo com um ping um pouco melhor. Cara, era uma merda. Mas depois ficou bom. Mas jogar é FPS. Esse amigo jogar... meu, que ganhou o Xbox na promoção, ele jogava muito Battlefield 3, eu acho, online. A vida do moleque era jogar online essas porra de jogo de tiro. E de vez em quando era foda. Caralho. Né? Via lá, eu tinha pena do moleque jogando aquilo. Pô, mas é exatamente muito. Isso, cara. O brasileiro nunca foi feliz, até pouco tempo, em jogar FPS online. Sempre no próprio CS, quando a gente começou a poder jogar CS com banda larga, a gente ainda tinha ping de 150, 200. Ah, mas aí tá errado. Quer jogar CS, vai pra Long House, pô. Eu jogava na Long House em casa. Mas você... Cara, que rico! O nível de teta é muito grande, velho. É, eu jogava em casa também, com clavadora. Ter tudo. Cara, o Kill... Olha só, primeiro, duas coisas ruins que eu vou falar da PSN. Primeiro, foi Castle Crashers, que eu fui jogar Mega Late Adopter, porque só foi parar na PSN muito depois de ter na live. Claro, e segundo, porque a live, né, Xbox Live Arcade. Quem e mandou comprar PlayStation? Quando eu fui jogar Castle Crashers na PSN, caralho, era muito ruim, era muito lagado. Sim. Eu lembro que era jogar eu, Killerazos, Debs, Senhor Eternidade, a gente jogava tipo assim. Mas olha só, o Castle Crashers. Eu usando o Skype do PSP. Caralho. Isso. Você é o rei dessas coisas, né? Tô o rei da bizarrice mesmo, né? Só pra o Castle Crashers. Mas eu vou te falar, isso é culpa do netcode do jogo. Isso. Não é nem da própria PSN. Joga nem flash. Quiser fazer conexão P2P e tal, aí fica. É. Pô, mas por que era bom na live? Eu joguei porque Castle Crashers tinha dinheiro na live. E que era bom na live? Ele foi feito pra live, cara. O port foi mal feito. Eu não sei dizer porque eu não me lembro de ter jogado na live. Todo jogo que jogava flash, usava flash, dava muito problema. Scott Pilgrim. Mas Scott Pilgrim não tinha online, cara. Scott Pilgrim só foi ter online muito depois. Putz, cara. Você tava jogando assim, de repente ficava um inimigo que não entrava na fase, você demorava um tempão até recuperar. Aí, mas cara, era online, aí o jogo era mal feito. Esse jogo é mal feito. Scott Pilgrim é mal feito pra caralho. Porra, Ubisoft. Pra caralho. Porra, Senhor Eternidade, jogar merda a espada no buraco. Vai ser. Esse episódio, ele serve pra ressuscitar a promessa do Skinny. Tem que jogar Scott Pilgrim de novo. Promessa do Skinny, tem que zerar pra ganhar o Skinny. O que é o Skinny? O Skinny sumiu. Eu acho que tem 4 anos. A sua avó comeu o Skinny. A avó comeu o Skinny, é verdade. É porque ela zerou o Scott Pilgrim antes de vocês. Pode crer. Ela comeu o Skinny, pô. Pode crer. Mas eu acho que a gente tem que comprar Vulcano, Skinny e concluir isso. Isso é uma das promessas vazias do Bastion Soul. E tem que ser um streaming de madrugada. Sim. Tem que começar 8 da noite, igual aquele dia. E lá precisa que dormir. O cara dormiu muito, mané. Fora que agora eu durmo tarde pra caralho. Acho que eu não vou mais dormir igual... Cara, eu dormi lindo, moleque. Eu dormi com o controle na mão, dando soco no ar. Aí eu, caralho, enquanto eu dormia, eu dando soco lá... Dormindo. Como assim, dando soco no ar? Cara, eu dormi jogando, cara. Uma vez eu e o Dobardo jogando Uncharted de co-op, eu dormi também jogando. Eu tava lá dando tiro e dormi. Aí acabou a munição. Muito tempo na época, que é o que eu durmo hoje em dia. Ontem eu consegui fazer isso, pô, me senti um ser humano mesmo. Essa foi uma geração muito importante pra todos nós aqui. Primeiro porque acho que deve ter sido a primeira em que todo mundo conseguiu comprar o próprio videogame do bolso. Sem ter que fazer rolo. Exato. Sem ter que fazer. Ou pelo menos conseguiu comprar, enfim. Fazer rolo é muito bom. Sei lá, enfim. Eu acho que foi. Deve ter sido algo nesse sentido. É, e também parando pra porque... pensar, realmente foi o primeiro videogame que eu comprei assim, tipo, full meu dinheiro. É? Dinheiro do seu próprio trabalho e não... Eu também. Eu comprei com dinheiro que eu ganhei no poker. Eu até comprei uma televisão por causa do videogame. É, eu também comprei a televisão por causa do videogame. Caralho. Eu comprei da minha mãe. Caralho, cara, o pior é que eu comprei também. Eu comprei uma televisão porque era muito ruim o PS3. Exatamente. No cabo. Sim, nossa, nem fala, é horrível. A legendinha do Street Fighter 4, não dava nem pra ler o que tava escrito, cara. Aí é outra coisa. Eu joguei o Xbox por muito tempo na televisão de tubo. Ainda bem que era a coisa que eu precisava ler. Eu comprei uma televisão Samsung 32 polegadas de LED. Na época que tava começando o LED, eu fui um idiota. Gastei quase 3 mil reais na televisão. Tinha na poupança, tirei dinheiro da poupança. Aí cheguei em casa, era aquela tomada de padrão novo, né? E eu não tinha nada daquilo na minha vida. Aí eu falei, falei, caralho, essa porra dessa tomada no meio é o terra, né? Mas se eu ligar... Aí eu peguei aqueles adaptadores de você ligar tomada de computador, que é um adaptador de um monte de coisa, né? E encaixa ali, mas não é feito pra aquilo. Aí eu falei, porra, será que a conexão elétrica aqui do prédio é... Como é que é essa porra? Vou foder tudo, vou explodir minha televisão. Aí eu fiquei com uma cagaço do caralho. Mas eu cheguei, no fim das contas, liguei aquela porra lá mesmo e não explodiu nada e eu vivi feliz, bem pra caralho. Foda. Acho que o Soco é um cara bem legal. Pena que não pode. Uma coisa bem legal dessa geração é que ela durou o tempo inteiro, ela durou todo o ciclo de vida do High Definition, né, cara? Ela nasceu no HD e terminou com o HD. E entrou essa nova geração com 4K. É... What? Não, mais ou menos. Não, porra, não. Os primeiros Xbox não eram... Não tinha nem a entrada HDMI. Era aquele HD de componente. Mas é isso que eu tô falando, cara. Quando começou, veio esse negócio de HD. E aí a gente começou a ter jogos de HD, etc. E depois, cara, isso virou tipo um mega natural. Agora... Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Essa geração de videogame começou com HD. Durante o ciclo de vida todo teve HD. E quando acabou o HD, já tem uma nova geração de videogame. Mas o HD não acabou, cara. Não, sim, mas tem uma tecnologia predisposta a substituí-lo. O problema é que essa tecnologia, que seria o 4K, ainda não é uma realidade. Tá nem perto da realidade. Nem perto, hein? A geração atual vai ser HD e vai morrer HD em 1080p. Se conseguir chegar em 1080p, porque até hoje não conseguiram, né? Isso é mó... Pô, vergonha. Isso é porque você ficou com essa porra de Xbox One, porque no PlayStation 4 é 1080. Tem todos os jogos, muitos são 900. Todos. É, 900. Tem upscale pra caralho, é verdade. Tem upscale pra caralho. E não tem anti-aliasing. Aí, meu amigo, aí é brabo. Aí, 60 FPS, tá em alguns jogos, né? É. Tudo bem. O Metal Gear 5 é um dos poucos que tá 1080, ou ele tá... Não, ele tá 1080 mesmo e ele tá 60. Tá 60, tudo bem, tá Solid, mas pensa comigo que quando começou a geração, SD não tinha morrido. Pode ser que esse jogo não tenha 4K em jogos como uma coisa normal em toda essa geração. Mas o meu ponto é, quando começou essa geração, não tinha HD. A gente tinha televisão de tubo. A gente usava... Os jogos já eram feitos pra HD. O Xbox original, assim, a minha primeira experiência com o Xbox 360, cara, quando eu vi, eu falei, isso é uma merda. Eu olhei o gráfico, eu olhei, cara, isso é um lixo. Tem a menor vantagem sobre o PS2. Porque a pessoa tinha ligado errado, entendeu? Ela tinha ligado no SD e eu vi aquilo rapidamente, tinha uma bosta. Aí um dia que eu vi, o cara que ligou direito e botou em HD, eu falei, cara, é outra parada. Mas com todos os jogos do Xbox 360, já tinha um suporte pra HD. Tá, mas pensa que o Wii nunca teve uma saída HDMI. E o Wii, quando eu comprei, cara, eu joguei por muitos anos na minha televisão de tubo. E, de novo, eu só comprei uma televisão HD quando eu comecei a jogar o PS3, que foi lá pra 2009, cara. Eu passei de 2006 a 2009 com a minha televisão de tubo amarradaço. Cara, mas o Wii assim, videogame a sétima geração tubo, é. É, o Wii acho que, né? Era um videogame de TV de tubo, cara. Botava na televisão de uma qualidade maior, ele tava meio esquisito. Não, foi por isso que eu comprei o cabo componente depois. Quando eu comprei a televisão 9, liguei meu Wii lá, eu falei, o que eu fiz? O pessoal de raiva até falava do Wii, sacaneando, falando que na verdade era da geração passada. Porque o próprio PS2 tinha pra você comprar o cabo componente que você fazia 460p. Não, e a televisão ficava wide. O Wii você tinha que comprar o cabo componente, tinha. Exato, mas isso era uma coisa last gen pra aquela época, entendeu? E aí o pessoal dava porrada. É. E essa indústria, essa geração também foi a que colocou essa indústria de videogames, que é o motivo pelo qual a gente fala dessas merdas aqui, no patamar igual e depois superior ao de Hollywood. Você teve a enxurrada de jogos cada vez mais cinematográficos, e aí, enfim, pode avaliar se isso é bom, se é ruim, se é uma bosta, se é maneiro. Mas fato é que você teve tantos jogos cinematograficamente próximos de serem uma coisa hollywoodiana, teve o Hans Zimmer fazendo trilha sonora de Call of Duty, caralho, que chegou uma hora que... Sério, qual o jogo? Cara, Call of Duty Modern 2, eu acho. Não, vários, na verdade, agora tem o Hans Zimmer como trilha. Mas o Modern Warfare é o Hans Zimmer. Claro. Diga. Eu acho que é uma boa, cara, porque foi exatamente esses jogos hollywoodianos que, por exemplo, trouxeram meu pai de volta a jogar outros jogos, exemplo, que não fossem jogos de corrida. Por exemplo. Porque eu tava jogando Uncharted 1, ele olhou e disse, caramba, isso parece um filme aquele filme de ação de Hollywood. Aí, não joga enquanto eu não estiver do teu lado. Ele me proibiu de jogar Uncharted enquanto ele estivesse do meu lado pra assistir eu jogar aquilo. É, mas dessas aproximações, né, que a gente teve de jogos virarem cada vez mais filmes, tô falando no sentido Metal Gear 4, não, sempre fala com um certo escárnio, né? Que é filme demais e jogo de menos. Não, mas aí o Metal Gear ele não gosta. Ele gosta de Punch Out, de Tomb Raider. Claro que ele gosta, assim, que é uma ação que ele... Fez teu irmão perder pressão, porra. Porra do jogo, filho da puta. Chegou um ponto em que você tinha a indústria de videogames movimentando mais dinheiro do que Hollywood, ponto. Você pode aí justificar que Hollywood não é só estreia de filme, que tem mercado home video, caralho. Enfim, foda-se. Fato é que... Assim como você tem um mercado independente de filmes, você tem um mercado independente de jogos. Tem um monte de coisas, né? Dá pra comparar e descomparar de um milhão de formas. Mas o fato é que no ano de 2013, você teve esse nosso mercado, né? Essa nossa indústria de videogames, mexendo mais dinheiro dentro dos Estados Unidos do que a indústria de Hollywood e a indústria de música. E isso, desde então, passou a ser assim. Isso é muito importante porque você coloca a indústria de videogames, deixou de ser definitivamente uma indústria de brinquedo, e ela é uma indústria de entretenimento vista adultamente, assim como as outras, né? E lapso. Colegas. Você tá falando de Hollywood e... Mamute! Eu tô comendo costela, calma aí. Pai, Rips. Ele disse que ele tava comendo. Ele disse que tava comendo, é verdade, cara. Pô, pobre, pobre mamute. Tá comendo costela, tem minhas mãos de porcalhada. Delícia. Que gostoso, cara. GTA 4, né? Halo 3, os Call of Duty, botaram na mídia mesmo como lançamento de entretenimento que passaram ao cinema. E o GTA V, se a gente, desculpa, mas se a gente for um pouco mais pra frente e pensar realmente, 2013 foi quando o GTA V de fato saiu, né, por exemplo. O GTA V, eu no dia do lançamento, tava viajando, né, também já fui pros Estados Unidos, tá? Eu tava em Nova York. E assim, Nova York, em setembro de 2013, era basicamente propaganda das séries novas de televisão, que é uma coisa que todo ano acontece, e GTA V. Mas era assim, tinha propaganda de GTA V saindo bueiro de Nova York. Aqui no Brasil Square, também, né, cara. Também, não. Times Square tinha num prédio. Aqui no Brasil tinha. Você ligava na ESPN e era Grand Theft Auto 5, lançamento. Tinha comercial da Globo do GTA V. Comercial da Globo? Quanto tempo você não via comercial de jogo e televisão? Isso é verdade. Desde o GoldenEye, que era comercial da Tech. Comercial do GTA V passou em português, cara. Sim, cara. Quando ele lançou, eu fui procurar, né, pra ver o que que era, porque tava todo mundo falando pra caralho. Eu falei, bom, vai que o GTA V é tão bom quanto a gente tá falando. Sempre tive um pouco de nariz torto, sobretudo com o GTA IV, quando ele veio falando que ia ser bom e foi uma merda. Aí, cara... Mandilo. Cara, só que... Mas eu fui ver o GTA V e a primeira coisa que eu encontrei foi ele em português. Eu falei, que merda é essa? Isso, sai daqui, ó, sai... Sai, tem outro. Primeira coisa foi envolvida, fiquei assustado, cara. O que eu. A gente tá falando aqui um pouquinho sobre essa questão de jogabilidade meio cinematográfica e dos jogos se tornando uma mídia muito mais cinematográfica do que ela nunca foi. E o ponto é que isso tem tanto lado bom quanto lado ruim. Você está explorando aqui como é divertido você jogar um jogo e interagir com esse, maximizar as cenas de ação, ficar mais envolvido no enredo, participar mais da evolução dos personagens. Mas por outro lado, algumas vezes os jogos sendo menos jogos e você mais ficando pasteurizado. E sol! Vai ficando pasteurizado, né? Pra qualquer público. Igual filme. Você tem que fazer aquela coisa, siga esta fórmula para o sucesso, você tem que pegar todo mundo. Você teve a introdução de uma mecânica que até hoje ela é meio contestada, né? Discutida. Que é a questão do Active Time Event. Não fala Active Time, cara. Quick Time Event. Você tem Quick Time Event que são cenas. Você tá no meio de uma cena que era antigamente OCG, coloque o controle no chão e aprecia, pra agora você tem que apertar quadrado, bola, gira o manete. E isso chegou a ser tão caricaturado que você tem isso em cenas de sexo no Gordon. Nijimigo, pode falar. Tá falando. Vamos botar agora o pau na mesa aqui. Tá falando de pô, entendeu? Ficou traumatizado Resident Evil 4, entendeu? Tava lá jogando, tomou facada e morreu. Aí começou por aí, entendeu? Cara, você não tá entendendo. Antes do Resident Evil 5 que a gente jogou, eu tava jogando Resident Evil 4 com o Senhor da Eternidade. A gente virado com base de... Não, peraí. Baseado em cocaína. Nem era uma zerada aí. Era Resident Evil 5, gente. Era Resident Evil 5. A gente zerando essa merda virado, bebendo Fire Horse. Aí do nada a gente tá correndo lá com um lugar desmoronando, não sei o quê. E a gente tá achando que era assim de normal, de repente. Aperta o quadrado, o quê? Morreu. Ainda load de novo, ele tá correndo, que a peça quadradão, que morreu. Caralho, que coisa. Você tá maluco? Sério, não teve nenhuma diversão em passar daquele momento. foi só tipo, a gente não pode assistir essa cutscene com o controle fora da mão, tá? É, e o jogo é ruim, né, por cima. Não teve um diretor que falou que qualquer jogo que tenha Quick Time Event não pode ser considerado um bom jogo? Foi o Itagaki? Provavelmente que... pode ser porque o jogo dele tem isso. É, provavelmente o cara que falou isso já fez a mesma coisa também. Acho que foi o cara do Ninja Storm lá, do Ninja Gaiden, lá, ah, cara, eu não respeito nenhum diretor de jogo que bota Quick Time Event. Mas Ninja Gaiden, sinceramente, se no jogo do cara teve, não necessariamente foi por decisão dele, pode ter sido decisão do marketing. Claro. Até cara, porque o marketing Gaiden é bom nisso, Quick Time Event. Mas pra... Ah, maluco, bota o Quick Time Event, que todo jogo tem Quick Time Event, mas o meu jogo não precisa disso. Precisa. Pois porque? É. Porque ninguém jogou Ninja Blade. Se tivesse jogado Ninja Blade, ó, os entendedores entenderam o que eu estou falando. Mas sólido, pensa comigo. Quando você coloca nessa geração teve a tendência de ter mais cutscenes e tornar o jogo uma experiência de storytelling mais fluida. Cutscene não CG, né? É. Cenas. Bom. Você tem cenas de... O CG morreu, galera. O CG morreu. O CG morreu no PlayStation 2 já, né? Mas... É, isso que ia falar. Isso não é uma coisa da geração anterior. Só que... Só Final Fantasy. Quanto mais a gente tinha essas cenas, cutscenes no meio dos nossos jogos, mais a necessidade que a gente tinha de mostrar que aquilo ainda era um jogo. E o Quick Time Event veio nascendo dessa necessidade. Você vê jogos que não aproveitavam disso, acabavam sendo sacaneados. Tipo Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 você não tem Quick Time Event, não que eu me lembre. Se você tem... Isso. Você tem, tipo, aperte quadrado na cena final. Você tem o lance lá do aperte o botão tal pra ver a cena pelo olho dos negros. Ah, sim. Mas aí não chega assim... Você não precisa fazer isso pra passar da cena. É tipo um DVD com ângulo adicional. É tipo plus. Câmera reversa. E o jogo foi sacaneado por isso. Quando se você parar... Não, peraí. O jogo não foi sacaneado por um tempo que tá em evento. O jogo foi sacaneado por ser um filme em que o final tem uma hora e meia. O problema é esse. O problema é não ter... Se tivesse Quick Time Event, ele ia ser sacado por duas coisas. Com TCG, que demora duas horas, e com Quick Time Event na porra do meio. Só pra nem dormir. Duas horas. Apertei quadrado pra concordar. Cara. Obrigado. Quadrado pra prestar respeito. Eu fiz pipoca pra ver o final do Metal Gear 4. Vários jogos aí. Vários jogos que... Mandou mal. Tem vários jogos que, se você tirar o Quick Time Event, eles ficam muito sacais. Com mais... Heavy Rain? Tipo, Heavy Rain. Heavy Rain é um Quick Time Event, né, cara? É legal, o Quick Time Event do Heavy Rain é legal, ele é imersivo, na minha opinião, pelo menos. Sim. Quick Time Event jogo, cara. Que? Não, peraí, vamos ver. Quick Time Event no Heavy Rain, se não tivesse, ia ser uma grande compilação de beba água como um mongol. Sim. Ele acaba sendo, né, tipo, passa barba, não sei pegar gilete. Escove os dentes, não sei colocar baixo. Depois tô... teve a versão pro movie. Eu tô vendo Heavy Rain como o melhor jogo de beber água como um mongol. Game of the Year Edition. Aquela cena de abertura que você pode pegar as compras da sua mulher e você fica tipo indo pegar e não pega. Cara, é muito escroto isso. Marido troll. Show! Jogo mongol. Pode falar, tem algum beber água com mongol? É um jogo de ser mongol. Para de ser chato, Daig. Eu não gosto dessa bosta. É muito hater, Daig. Seu chatão. Seu puta, né? Vai tomar um socão. Hater, Daig. Caralho, cara. Pra mim, os melhores Quick Times são aqueles que você mal diz que é um Quick Time Event, sabe? Sim. Uma coisa natural. Um muito bom é o do final do Snake Eater. Aquele do caralho. Você que aperta e mata. Outro muito bom é o do Call of Duty Modern Warfare, que ele não te fala assim, aperta isso. É. Tipo, no chão, tu tá... Ah, spoiler alert, tá? Porque... Ó, peraí. Porra, vai fazer... Spoiler alert. Quantos anos tem essa porra, esse jogo? Ah, deve ter 9 já, eu acho. Foda-se. Aí tem dois Quick Time Events que são muito bons. Um que é extremamente surpreendente, que pra quem jogou a campanha, você cai de helicóptero e você meio que rasteja pra fora do helicóptero. Foda pra caralho, você fala, não. E um outro muito bom no final do jogo, quando você tá na ponte, que a ponte racha e tal, o Captain Price, ele rola uma Desert Eagle pra tu e tu dá aquela tirambaça no final do jogo que mata o vilão. É do caralho, você são... São Quick Time Events muito bons e que não são sacais. Você sente que você tá fazendo alguma coisa ali. O chefe do Uncharted 1 é todo Quick Time Event. Você tá lutando Brawling lá com o cara e... Ah, aperta a bola! Mas aí, por exemplo, beleza, é do jogo. Um jogo que ele tem várias situações. Peraí, é igual Alex Kidd, né, cara? É, os chefes são Quick Time Events, né? Não, mas sério, tem. Pô, tô falando sério. Pior que é. God of War é um jogo que é muito zoado pelos Quick Time Events. Toda hora, né? O último Quick Time Event 7, porra. Mas o Quick Time Event do Poseidon, por exemplo, no God of War 3, é tão maneiro, tão maneiro. Não, peraí, mas não, você está comparando a melhor parte dos. Da vida, né, desse jogo, né? Que é a única parte boa do jogo, né? Não, assim, o melhor que esse Time Event é aquele do final, que fica bolinha, bolinha, bolinha, bolinha. Caralho, esse jogo não vai parar, eu vou mandar de apertar a bolinha. Vocês estão falando isso, eu ia comentar justamente o contrário. E no God of War 3 ele tem uma implementação muito maneira do Quick Time Event, que não é exatamente trivial como nos outros era. Porque, tudo bem, ele tem a sinalização do botão do controle na sua frente. Mas, mais maneiro do que isso, é que as laterais da tela relativas ao botão, elas se clareiam. Acho que é no 4 que elas ficam brancas e no Ascension elas ficam pretas. Vamos dizer assim, no 3, aliás, fica branca e no Ascension elas ficam pretas. Que pra mim era muito orgânico. Quando acendia o cano da tela, eu já sabia qual era o botão. Então vamos supor, era bola, o lado direito da tela ficava claro. Então você não isso. Precisa nem olhar pro botão pra desviar o olho da ação. Porque eu acho que isso o problema do Quick Time Event é que você perde o olho da cena pra olhar pro botão no centro da tela pra você saber quando apertar, né? É verdade. Quando isso que é muito maneiro é que eles botavam pela lateral e você captava com a visão periférica e não precisava ficar pensando, putz, será que é o triângulo quando a parada tava para mesmo no X, sabe? E eles botavam isso de uma forma que relacionava com certas ações específicas. Então se tu ia, sei lá, ia bater na cabeça de alguém, nunca ia ser esse com X, sabe? Esse é um triângulo, que dá uma parte de cima do corpo do cara. Tivesse que dar uma. Encheu o cara de porrada, quadrado, sabe? Não tinha muito caô. Da mesma forma, o Azura's Wrath, que é um jogo merda, eu odeio aquele jogo. Mas o Quick Time Event dele era mais orgânico. Porra, mas é só Quick Time Event também aquele jogo, cara? Exato, mas ele era mais orgânico, porque você tinha certas ações, por exemplo, se fosse a ação que o Azura fosse dar o socão na cara do maluco, era sempre quadrado. Se fosse pular, no geral era X, sabe? Se você fosse fazer uma ação de defesa, os analógicos, sei lá. Então era orgânico. Por mais que tirasse atenção, concordo. Mas eu não condeno tanto Quick Time Event quanto as outras pessoas condenam. Posso ser um peixe fora d'água aqui. É porque você é ator. Eu sou merda. Eu sou imundo. Não, mas, cara, o que eu tô falando, ao mesmo tempo que quando bem usado fica legal, quando é abusado fica escroto. Você tem um argumento? Toda mecânica que sobressai demais e ela não aparece organicamente no jogo, na minha opinião, atrapalha. Qualquer coisa natural, acho que encaixa. A mídia do jogo, né, essa forma de entretenimento, ela tem disso. Quando a mecânica fala mais que o jogo, dificilmente ela tá bem implementada, especialmente Quick Time Event, que é uma coisa muito artificial, né? Acho que o grande problema não é o uso do Quick Time Event, sim o abuso das cutscenes. Se você começa a abusar das cutscenes, você começa a ter que botar alguma mecânica ali para as pessoas jogarem o seu jogo. E aí você vai ter que abusar do Quick Time Event. Apertei quadrado e concordei. Eu tenho a impressão que, na verdade, o Quick Time Event é uma merda quando ele corta uma parte importante do que você está jogando, né? Então, vamos supor, tu tá matando o chefe. Tu vai dar as últimas porradas e entra o Quick Time Event, sabe? Tipo, só pra enfiar a porrada na cara do maluco, às vezes é meio, pô, mas eu tava quase enfiando a porrada no maluco, sabe? Deixa eu acabar com a barra de energia dele pra ir botar um Quick Time Event que eu ia curtir enfiar a porrada na cara do Hércules, sabe? Mas às vezes é uma parada maneira. Eu sempre lembro dos joguinhos do Naruto, né? Os Ultimate Ninja Storm. Eles têm sempre isso nas batalhas. Eles têm uns Quick Time Events que são sempre, tipo assim, tu já deu porrada no chefe até não dá mais. Aí entra o Quick Time Event pra dar um dano extra poderoso e não tira muito também a lógica da cena, porque sempre tá associado. Exatamente, Hokuto no Ken, o One Piece mesmo usou. Ele tem uma lógica naqueles botões que faz com que aquilo ali não te tire muito do jogo. E não é uma parada, tipo assim, agora você vai dar um dano extra fudido no chefe e vai acabar a batalha. Não, pera aí, você ainda pode acabar a batalha normal, sabe? Mas tem esse outro lance aqui, se você quiser curtir um negócio mais cinemático. Até te dar um exemplo que eu curti muito, que é no próprio Metal Gear Solid 4, que é quando o Snake tá se arrastando loucamente naquela zona lá do câncer GG, e você tem que apertar... Ai, meu dedo, cadê meus ligamentos, né? Porque você tem que apertar quadrado, ou bola, sei lá, e você tem que ficar apertando e ficar apertando, e você fica tipo, pelo amor de Deus... O melhor Quick Time Event até hoje ainda é a tortura do Metal Gear, não. Também. Maravilhoso. E lá Capso! Me diga! Continua semana que vem? Continua. Caralho, eu falei igual o narrador do Homem-Aranha dos anos 90. Exatamente. Agora. Continua. Então, continua no próximo episódio. Pô, peraí. A gente não vai falar de Wii? Quebrou o Wii? Você tava falando do PlayStation 3, né? Aquele concorrente Netflix, aquele negócio de ouvir filme. Não falou do Netflix nem dos jogos, que é o. Mas falou do PlayStation 3, que é praticamente a mesma coisa. Exato. Isso. Até porque o Wii nem isso roda, né? Wii! Wii! Wii! Wii! Wii! Beto Carreiro! É o 3DS. Tem Netflix, amigo. Cara, pelo menos esse programa é fácil, porque você só fala do Wii do PlayStation 3, cara. Xbox só o Solid tinha. Caraca, meu irmão. Coloca aquela música do College Humor agora. We Didn't Start the Flame War. Cadê o Fyron? Não tem Sega, cara. Você tá falando sobre Mega Drive aqui? Tá falando sobre o quê? Tá falando sobre PC, que é muito melhor. Caraca, aí, os bagulhos estão pra caralho, agora com o PC. Boa, pode crer. Mestre do Splinter. Oi. Resuma pra gente em 60 segundos. 60. Qual videogame dessa geração era melhor ter comprado e por quê? Eu vou perder uns 15 só pra poder pensar na resposta. Quatro. Cara, o melhor era o PS3. Por quê? Porque você pode ficar com ele pra sempre agora, jogar altos jogos e não precisa comprar o PS4. PS4 é. Ó, não pode pra sempre não, porque eu tive dois PS3. Não, mas peraí, você pode ficar com ele pra sempre por quê? Porque ele é um hardware duradouro, ele tem bons jogos. Deixa eu pensar. Não, tô brincando. Mas é porque eu acho que qualquer ganho de gráfico que você vai ter agora nas gerações futuras já chegou naquela tiozão do churrasco. Que não tem mais diferença e fala, foda-se, daqui pra já frente. Já passou dos 35. Daqui pra frente é só exagero. Então, eu já tô naquele nível que PS3 me atende plenamente nesse quesito. Eu não tô preocupado em mais nada. Então, o PS3 tem uma boa biblioteca de jogos, tem uma boa biblioteca de exclusivos. Tem muita diversão. Eu acho que o PS Move acrescentou uma coisinha interessante pra jogar com aquela galera menos viciada. Dá um. A gente ia falar que acrescentou uma coisinha interessante pra sua bunda. Não acrescentou. Caralho, por que, cara? Isso, cara. Ou seja, então o PlayStation 3 tem bons jogos, bons exclusivos e jogos é o nosso assunto da próxima semana. Continua no próximo episódio.